Salve, nação americana decadentes de número 183 no ar. Para falar da última partida da primeira fase do Campeonato Mineiro 2019. A América jogou ontem contra o Guarani de Divinópolis, no Independência. Público fraco, joguinho morno, pelo menos no primeiro tempo. Segundo tempo deu uma esquentada ali. E o América saiu com um empate que de nada acrescentou esse um ponto, né? A situação da América com a vitória do Cruzeiro já estava definida. Mas para o lado do Guarani foi trágico. Determinou o rebaixamento do Guarani para a segunda divisão do Campeonato Mineiro. O Guarani, que tinha subido no ano passado, retorna à segunda divisão do Campeonato Mineiro. Vou dar boa noite aqui para os meus companheiros de bancada virtual. Primeiro ele, Thales. Já vou aproveitar, porque ele só manda atestado aqui. Então, já que hoje ele está participando ao vivo, não vou perder tempo, né, Thales? Boa noite, Wallace. Boa noite, ouvintes. Boa noite, galera. Já está me caluniando logo cedo, né? A minha vida é escutar vocês me caluniar. Eu acho que esse foi meu segundo atestado. Acho. Também queria, sobre o jogo de ontem, eu fui, dos presentes aqui no programa, eu fui o repórter in loco, então eu tenho informações mais precisas sobre o que aconteceu nos bastidores ali do jogo. Isso aí. E chegou atrasado hoje, tá, gente? Só pra constar aí. Marcão, o senhor que é, como a idade exige, um cara de respeito, um cara que está viajando, mas nem por isso deixa de cumprir aqui, nem por isso deixa de bater o seu cartão no Decadentes, dê o seu boa noite. Boa noite, pessoal. Eu, como uma pessoa comprometida com o público que nos ouve e com os participantes, eu não poderia de assistir o jogo de ontem, de Pouso Alegre, com aquela transmissão maravilhosa do Globoesporte.com. Uma partida fantástica, fantástica. Adorei o jogo da América. Isso aí. E temos aqui hoje dois convidados, o primeiro deles, o João Luiz, direto lá de Divinópolis. São dois convidados, torcedores do Guarani de Divinópolis, devem estar um pouco chateados hoje, né? Se a gente tá puto com a América por ontem, imagina esses dois caras aqui. Então ele primeiro, João Luiz, dê seu boa noite, se apresente para a torcida americana, dê o seu alô aí. Salve, salve aí, pessoal do Decadentes. De fato, hashtag coração partido. Guarani ontem, nós fazemos um trabalho aqui de cobertura, nós criamos a TV Bugre, então nós fazemos esse contato mais próximo. Eu vou dar um F aqui. E, de fato, sofremos bastante com essa situação do Guarani, mas, né, vida que segue, e ganhar ou perder do jogo, mas estamos aí, prazeraço participar com vocês. Valeu, e ele que está, neste momento, sentado no colo do João Luiz, porque eles estão usando o mesmo microfone, então com certeza um está no colo do outro. Ele, Alex, está confortável aí, Alex? Dê seu boa noite. Boa noite a todos, pessoal do Decadentes aí, estamos aqui chateados com essa situação do Guarani, mas estamos aqui para participar do programa. Infelizmente não dá para usar os dois celulares aqui, porque realmente o eco aqui, a microfonia ia atrapalhar, mas nós estamos bem distante aqui, não tem nenhum problema. Não vamos dar migué aí, agradecemos o convite. Nós já tivemos um membro do Grupo Gabiroba participando do programa. Membro introduzido no programa. Exatamente. Júnior Kemmel também já participou aí, né? E realmente, como vocês falaram, um jogo histórico. Uma transmissão sensacional do Globoesporte.com, que felizmente nós não vimos, mas nós tivemos a honra de visitar a Casa Americana ontem, né? O Estádio Independência, né? E o Guarani, vamos falar um pouquinho também, agora falando sério, um pouquinho da situação do Guarani, que eu acho que também é importante, até para o pessoal conhecer, né? Todas as dificuldades do clube, a questão de estrutura, essa questão dentro de campo também, e falar, claro, um pouquinho do América também, e já agradecendo pelo convite. É isso aí, a gente gosta bastante desses programas que tem participação de torcedores do time adversário, porque a gente aproveita para conhecer mesmo. A ideia é essa, ver a realidade dos outros clubes, e isso ajuda bastante a gente cada vez mais entender esse nosso futebol. Falando um pouquinho sobre a partida, primeiro tempo sonolento, meu Deus do céu, eu fiquei em casa ontem, não fui no jogo, não fui, e a união do jogo com a transmissão do Globoesporte.com foi um negócio de fazer qualquer pessoa com insônia apagar com 5 segundos. Eu fiquei aqui relutando para conseguir assistir aquilo. O cara chamou o América de Atlético umas 5 vezes que eu consegui perceber, sem sacanagem. Toda hora ele falava Atlético. E chamou uma vez de Atlética. Ele misturou América com Atlético e falou Atlética. Eu falei, é o nível do narrador. Foi tenebroso. E o narrador, eu acho que ele é narrador de UFC. Então, foi a primeira vez que ele... Não sei se é a primeira vez. Lembra um pouco do Galvão Bueno, nos primórdios. Com caganeira, né? Galvão Bueno com caganeira. Mas foi um negócio terrível, cara. Eles tinham, parece que uma câmera só uma câmera central, então, e não tinha replay. Então, os gols, por exemplo, que aconteceram, foi igual no estádio, igual vocês lá. Porque aconteceu o gol, não viu, perdeu, já era. Mas foi, mesmo assim, não vamos reclamar de barriga cheia. Eu sou da época que não tinha jogo transmitido em lugar nenhum. E a gente ficava só no radinho. Então, pelo menos, deu para assistir o jogo. Primeiro tempo, o América entrou com o freio de mão puxado danado. A sensação de um time ou cansado demais, ou se poupando já para a próxima fase. O Givanildo poupou apenas o lateral direito da América, apenas Leandro Silva. O Mateuzinho não jogou porque estava suspenso, cartão vermelho. Então o América perdeu, Fernando Leal também. O América perdeu, na minha opinião, uma enorme possibilidade de botar a molecada para jogar. E além de botar a molecada para jogar, para a gente assistir essa molecada jogando, ia dar um descansozinho ali para os titulares. O América joga na segunda-feira já. Agora definido contra a Caldense, uma partida complicada. O América tem um time titular com uma idade já bastante avançada. Eu acho que isso... Inclusive, esse jogo, só para te cortar, vai passar no Sport TV com o mesmo narrador. Já foi, meu Deus do céu. Puta merda, não fala isso não. Segundo, uma informação a mais, que durante a entrevista coletiva lá do Givanildo, a gente tava lá perto, né, da zona mista ali, e eu entrei exatamente nesse momento que alguém perguntou para ele se ele achava ruim do jogo ser na segunda. E ele, com aquela simpatia dele toda, né, emocionado em conhecer o mestre Giva ali próximo, queria até tirar uma foto, mas eu fui expulso depois. Mas ele falou que parece que alguém chegou a entrar algum pedido na federação, não vou confirmar 100% essa informação, que teve alguma questão, uma formalidade para tentar mudar algum contato, assim. Na verdade, hoje a Itatiaia noticiou que foi o América que pediu para jogar na segunda-feira. Um pedido do América. Pedido do próprio Givanildo, e parece que ele alegou que o América tá com o time cansado, que o time tá cansado. Só que o jogo de ontem, que ele poderia usar para descansar o time titular, ele não usou. A gente vai falar mais sobre isso aqui, mas é um trem sem lógica. Pode falar, Thales. Não, cansado tô eu, né? Cansado de ver aquele jogo. Mas aí, continuando aqui com o nosso resumo, o América entrou sonolento. O Guarani me deu a impressão, depois quero que vocês falem melhor, me deu a impressão de que entrou sem muita confiança. Entrou naquela assim de vou torcer para o RT perder lá, que aí eu não preciso fazer muita coisa aqui. E o Guarani com muita dificuldade na saída de bola. Quero depois ouvir de você se isso foi no campeonato inteiro, mas ontem eu fiquei impressionado o quanto o Guarani tinha de dificuldade para sair jogando, seus zagueiros, seus volantes. E o América, como não estava pressionando, a coisa até fluiu. Ficou naquele jogo morno ali no primeiro tempo. O Guarani até teve alguma possibilidade. O América ciscou, mas a impressão de que a coisa não ia funcionar muito bem, até que o Berola, aos 43 minutos, o Berola já tinha tido uma chance antes e quase fez, e o Berola numa jogada individual, o Berola que tem sido muito agudo nessas jogadas individuais, jogando pelo América, fez mais uma delas, enfileirou ali vários jogadores, uma marcação frouxa também, que meu Deus do céu, do Guarani, mas méritos do Berola, conseguiu enxergar ali aquele buraco, foi avançando, até que mandou pro gol. O América foi pro intervalo com a vantagem, e aí a coisa ficou mais fácil, né? Nós, americanos, entendemos ali que a coisa ia ser tranquila para o nosso lado. Na volta para o segundo tempo, como é que é? A expulsão, o cartão vermelho para o Vitão do Guarani foi antes do segundo tempo da América, certo? Dois minutos de jogo. O treinador do Guarani botou um atacante, e aí na volta do intervalo já foi surpreendido com um defensor, o lateral Vitão, sendo expulso, e o que desmonta completamente tudo que ele conversou no vestiário. Tudo que ele tinha conversado com o elenco no vestiário, naquele momento ali, com 2 minutos do segundo tempo, foi tudo embora, já era. Acabou todo esquema ali. Só que tem uma coisa que vocês aí, torcedores do Guarani, provavelmente não sabem. O América tem uma maldição com essa história de jogador adversário ser expulso, que é um negócio impressionante. Nós, americanos, não conseguimos entender o que acontece, mas toda vez que um jogador adversário é expulso, a gente tem calafrios, porque a gente historicamente sabe que o América, eu não sei o que que acontece, mas o América, quando tem um jogador expulso do time adversário, a coisa costuma desandar. Mas ontem eu pensei, não é possível. O Guarani jogando essa bolinha aqui, o América já tá com 1-0 no placar. Um a mais, fatura liquidada. Já era. Engano meu. O América aos 22 minutos, pouquinho depois da entrada do França, né? O França já entrou, recebeu um lançamento do Toscano, partiu em velocidade, correu demais a conta. A zaga do Guarani não conseguiu acompanhar. Finalizou bem, 2-0 pro América. Ali, então, pensei, já era. Tá tranquilo, fatura liquidada, Cruzeiro tá ganhando lá, a coisa não vai se resolver pro América, a gente vai ficar em terceiro mesmo, mas pelo menos esse jogo aí, fatura liquidada. E o Guarani, até aquele momento, a URT perdia. Então o Guarani também tava se garantindo ali na Série A, mesmo com a derrota. É o empate que servia também, né? Isso. Mas aí o Guarani, sem ter outra escolha, começou a se lançar mais pro ataque. E com pouco tempo percebeu que a zaga do América este ano tem sido uma peneira. E a coisa começou a desandar aos 31 minutos. Gol do Helder para o Guarani. Ali, se não me engano, logo depois disso, a URT fez o empate lá no outro jogo. Então o Guarani já começou a perceber que precisava correr um pouco mais, precisava dar um sanguinho. Se não me engano, acho que ainda estava até 2-0 quando fez a virada. Então o Guarani já começou a se sentir pressionado. Eu lembro que o narrador, toda hora que saiu um gol da URT ali, ele falava isso. E o Guarani começou a se lançar um pouco mais, até que aos 37 minutos fez mais o gol. O primeiro gol que foi do escanteio, né, de cabeça. Isso. Do Helder. Depois, aos 37 minutos, gol do Paulão. E ali, cara, ali eu pensei, não é possível que o América vai perder esse jogo. Exatamente. Ali a maldição do um a mais, ela voltou com tudo. Guarani tentou ainda de forma desorganizada, de forma mais na vontade do que na inspiração, tentou conseguir ali o terceiro gol, tentou conseguir a virada que, com esse regulamento ridículo da Federação Mineira, levaria o Guarani para as quartas de final. Sairia do um golzinho do Guarani ali, tiraria do rebaixamento e mandaria direto para as quartas de final. Mas esse gol não aconteceu. Guarani fez uma campanha ruim mesmo ao longo do campeonato. O América regulou muito bem contra os times do interior, mas na hora de definir ali a primeira colocação no jogo contra o Atlético, não teve forças para isso. E ontem, para mim, numa escalação sem sentido do Givanildo, não tinha o menor porquê de colocar o time titular. Era jogo para o time reserva, era jogo para botar a molecada para correr, mas ele optou por colocar os titulares e desgastar mais um pouquinho um time que ele está reclamando que está desgastado. Vai entender, velho Giva, nessa aí. Acho que é isso de resumo. Queria ouvir de vocês, torcedores do Guarani, se vocês viram, vocês que estavam lá transmitindo, essa partida que vocês viram. Queria que vocês dessem um pouco mais a ótica do torcedor do Guarani, o que é que vocês viram na partida como um todo. O Ale é o nosso especialista tático aqui, vou deixar ele, vocês podem até sentar aí que ele vai... Vai sentar onde, meu querido? É que eles trocam de colo, Marcão. Eles estão revezando, quem senta no colo de quem? Não tem não. Mas a sua explanação foi perfeita. Eu acho só uma coisa que eu discordo, que eu acho que o América, no primeiro tempo, claro, vocês tiveram a oportunidade de acompanhar todos os jogos do América, e assim, vamos dizer, padrão de um time para o outro tem uma diferença, né, até considerável. Mas eu acho que o primeiro tempo do América, ele se impôs até pelo nervosismo e pela atuação ruim do Guarani. Eu tenho que ressaltar uma coisa, vocês talvez não acompanharam todos os jogos, quem está escutando também, o Guarani nunca tinha entrado nesse campeonato jogando com 3 zagueiros. O Jean Rodrigues, ele na véspera do jogo, e em algum treino realmente final aí, nessa semana final, eu tive a oportunidade de poucos treinos agora no final do campeonato, por outros compromissos, mas ele treinou muito bola parada. E aí ele preferiu colocar o Renier para tentar ganhar as jogadas aéreas. E ter realmente uma força maior ali. Só que isso não aconteceu. Primeiro, tudo bem, o América tem o Júnior Viçosa, que é uma referência na área, mas o principal problema do Guarani no campeonato, ele não conseguiu tapar, que é o problema da marcação do lado esquerdo. O Magalhães jogou o campeonato todo ali, foi mal na parte defensiva, porque ele é um jogador que começou como lateral esquerdo, mas ele, na origem dele e na maior parte da carreira dele, está jogando meio para frente. Inclusive, numa vitória, acho que de 2012, do Guarani em cima do América, inclusive fez um gol, lá, o jogo em Sete Lagoas, e ele na marcação ele deixou muito a desejar. E o Vitão, até o João costuma brincar aqui, né? É a carreta sem freio, né? Carregada de areia. Pois é. E isso, assim, a atuação dele ontem deixou porque o Magalhães jogou, né? A maior parte do campeonato. Mas ele foi bem no jogo aqui, né? O Vitão, aquele da vitória. É, com o RT ali, mais a marcação. Mas claramente não tem, assim, uma qualidade técnica realmente que recomende ele ser um lateral apoiador. E ainda tem essa dificuldade de voltar, tá? Tinha ficado suspenso no jogo da última rodada por 3 cartões amarelos. Então, foi um problema o tempo todo. E ali o Neto Berola deitou e rolou no primeiro tempo, né? Poderia inclusive, ter... deve ter contado lá, eu narrava o jogo, umas 245 investidas pelo lado direito ali, que eu já tava, eu brinquei com a gente vai narrando e filmando também lá pelo celular para fazer algum VTzinho, alguma coisa. Que eu ia ter até dificuldade na hora da edição, porque parecia sempre exatamente a mesma jogada. Mas certo que saiu o gol, né? É, aos 43. E eu acho que no primeiro tempo o América dominou. Eu acho que o América ele deixou muito a desejar depois do 2-0. Aí acho que já achou que estava tudo resolvido. Não se lembrou da maldição, né? Provavelmente os jogadores do América não se lembraram dela. É o Caveirão, né? Que tinha que saber, né? De maldição, essas coisas. Zé, né? Aí já... O Paulão não tem futebol para jogar no América. Mas aí, né? Talvez a gente vá falar isso mais para frente. E aí o Guarani, como vocês falaram, muito bem, é aquele negócio. Já estava perdido mesmo. Tinha que ir para cima. Conseguiu 2 gols, até com as bolas paradas treinadas pelo Jean. Mas também nisso aí ficou... bem claro um problema que o Guarani teve durante todo o campeonato. O Guarani fez 8 gols no campeonato. 2 gols do Paulão, zagueiro, 2 gols do Alemão, que é um segundo volante, né? Atacante mesmo, quem fez o gol, foi 1 gol do Pedrinho, 1 gol do Douglas Santana, que estava no banco, né? Entrou ontem, outro gol do Charles, que é um meia atacante, né? Ali, jogando ali pelo lado esquerdo, esse aí não teve, tá machucado. Então, assim, o Guarani não resolveu os jogos quando ele teve a oportunidade de vencer. Principalmente no jogo contra o Tupi aqui, foi um jogo 0-0, e o Guarani perdeu um caminhão de gols. Inclusive, eu gosto de brincar que esse jogo aí do Tupi foi 2 dias antes da morte do Gordon Banks. E eu digo que ele hoje... É depois, né? Depois. E ele já... Ele encarnou aqui no filho da mãe do... Como é? Ricardo Vilar. E o cara pegou, assim, umas 4 bolas, pelo menos, que não dava... Não tinha como. E o filho da mãe pegou, né? Tá bom que tá lá no inferno, caiu também com nós, aquele ordinário, mas... Provavelmente, né, que o Tupi veio aqui esse ano no BS, vão pôr ano que vem para jogar lá. Então, assim, o Guarani ele teve problemas durante o campeonato nas laterais e no ataque, que realmente o time não resolveu. O goleiro, acho que o Leandro mostrou que tem qualidade. Excelente. A zaga, o Helder é interessante a gente se falar dele. Porque, você vai dizer, no segundo gol ele ficou na corrida ali, depois do avanço do França, claro, perdeu na velocidade, mas o Helder, ele entrou no time, no jogo contra o Atlético, e mostrou ser um zagueiro de qualidade. Eu acho também... Contusão que ele tinha rompido o... Tendão de Aquiles. Tendão de Aquiles ontem, no ano passado, no primeiro jogo, né? Segundo jogo da semifinal. Isso. Do módulo 2. Ficou praticamente o resto do ano parado, voltou só a jogar no quinto jogo desse ano. E o próprio Paulão e o Yuri também, ontem até dentro da limitação dele, ele mostrou vontade, raça e tal, foram os jogadores mais regulares do Guarani no campeonato. Realmente, do meio para frente e nas laterais, o time ficou devendo muito e nos jogos que ele teve chance de ganhar, ontem até nem falo, porque ontem é aquele negócio, depois que a vaca já estava atolada no brejo, aí o time realmente jogou mais, porque no primeiro tempo foi isso, exatamente isso que vocês falaram. Só acho que o América ele teve o controle do jogo chance, enquanto ele, vamos dizer assim, levou o jogo mais a sério. Né? Eu acho que ali poderia ter feito até mais e ia ter resolvido antes. Isso aí faltou. Então, eu acho assim, vendo ontem o América, claro, uma comparação talvez com o Cruzeiro e Atlético, né? O América fica devendo um pouco mais. Em relação à atuação de ontem, especificamente, não foi tão horroroso. Foi ruim depois que o time ficou já em vantagem no placar. Tão horroroso, eu tô falando em comparação ao Guarani, que também não, talvez não represente tanta coisa, mas poderia ter resolvido o jogo antes, né? Eu queria a opinião dos nossos companheiros aqui americanos, Marcão e Thales. Thales primeiro, que estava lá no jogo. Você ficou com essa sensação de que o América foi mal ontem, só no primeiro tempo, no segundo tempo também? Se você tivesse que dar uma nota para a atuação do América ontem, Thales, qual seria? Nossa, eu daria de 0 a 10, eu daria 3. Por quê? O América com os times do interior, ele estava numa confiança muito grande. Ele vencia a hora que ele queria. Tanto é que teve um jogo contra o RT, que a gente saiu perdendo de 1 a 0, e você via assim, ninguém estava com cara de preocupar, todo mundo sabia que o América iria virar o jogo, e realmente virou, aconteceu. E ontem, assim, o gol do Berola foi gol de pelada, né? Os zagueiros saíram, abriram espaço para ele entrar dentro da área e bater pro gol. E foi essa sensação, foi muito tranquilo. Tanto é que quando a gente... E o Guarani ainda teve um jogador expulso. Quando tava 2x0 pra gente, você viu o pessoal na arquibancada batendo papo, tomando uma cervejinha, sossegado. Eu, particularmente, nem vi o primeiro gol do Guarani. Aí, de repente, 2x1. Aí, na hora que nem a gente foi 2x2... Nem eu vi na transmissão da Globo, travou no primeiro gol do Guarani, no gol do América. Eu vi ontem um gol, eu vi dois gols, os quatro. Continue, tá? O jogo pra você ficou 1x1, né, Marcão? 1x1 o jogo, velho. Aí eu queria ver o replay, eu clicava no quadradinho do lado direito e não carregava, não. Eu não conseguia ver o gol, não conseguia ver nada. Foi tempo. Essas modernidades das pessoas mais velhas, elas são complicadas, Marcão. Difícil de acompanhar. Não é fácil, não. É verdade. Na verdade, 95% da torcida da América. Então. Mas aqui, não, isso aí eu sou obrigado a concordar, querendo ou não, até na brincadeira, mas eu particularmente adoro ir lá na Independência. Até minha namorada mora em BH e ela é 1 quilômetro lá, e sempre que dá, eu gosto de lá. Eu assisti o Vila Nova e América Vila Nova, mais ministro do campeonato, e eu me divirto de ver os tiozão lá, cara, chegando no estádio lá, os bigodão, com a camisa do América. E acho que não sei se é ali, por ser no Horto mesmo ali, o Sagrada Família, parece ter uma concentraçãozinha maior, assim, sabe, nos botecos, às vezes você tá tomando uma, você sempre vê um cara falando América, eu acho sensacional. E esse jogo até, eu não vi ao vivo, mas vendo depois melhores momentos, parece que foi até o contrário, né? O América no primeiro tempo não fez os gols e resolveu na segunda etapa. Fez 3x0 no Vila Nova, né? Acho que o Mateuzinho fez gol no segundo tempo, né? Mas é exatamente isso. O América, contra os times do interior, ele tá muito tranquilo, né? E para mim ontem foi um jogo atípico. Foi um jogo, assim, acredito que, não sei se isso pode acontecer, mas quem entrou nem queria entrar. Eu acho que realmente ali o Givanildo errou, tinha que ter colocado sangue novo, dar chance para alguns, até pra gente conhecer, por exemplo, lateral esquerdo. Eu não sei quem que é, eu nunca vi o lateral esquerdo reserva jogar. Os nossos zagueiros... O Jussani não é zagueiro para o América. E ontem ficou mais uma vez provado isso. Ele anda em campo, cara. É difícil. Eu acho que se colocar o Sérgio ali, ou eu, vai ser a mesma coisa, entendeu? E olha que nosso preparo físico, hein? Não é fácil, não. O Jussani, acho que ontem ele deu mais uma demonstração. Já ficou claro, alguém falou hoje no nosso grupo do WhatsApp, e para mim com total razão, ontem até o Glauco, goleiro reserva, que é jovem, Glauco deu esporro nele, e ele é o capitão, o Jussani é o capitão, e ontem ele tomou esporro do Glauco, porque a sensação que tá dando é que os próprios jogadores do América dentro de campo percebem o quanto o Jussani não tem condições hoje de ser um zagueiro titular do América. Ele tem uma situação física gravíssima, ele está acima do peso para um atleta de futebol profissional. E ele insistentemente é escalado pelo Givanildo, até num jogo em que ele poderia aproveitar a semana para trabalhar melhor a condição física dele, o Givanildo escala. Ontem a escalação da zaga titular me pareceu aquela, e aliás do time, viu? Porque as notícias que a gente tem é que o time reserva do América vence o time titular nos coletivos em alguns momentos. Então, talvez o Givanildo tenha optado por não dar chance para essa galera da base, justamente para não ouvir reclamação depois, porque a gente ia poder ver os caras da base jogando e, de repente, a gente poderia ter ali alguma surpresa positiva. Poderia entrar algum cara da base, talvez o lateral esquerdo, talvez um zagueiro reserva, que mostrasse em campo, para a torcida, ser melhor do que os titulares. E aí a pressão em cima do Givanildo seria maior. Por exemplo, aquele menino que entrou no lugar do Juninho, o Morelli, né? Isso. Eu vi uma confiança nele. Você vê que ali, se for bem moldado, é um jogador bacana. Sim. Agora, só voltando ao nosso peso pesado, o Jussani, no campo, ele não aparenta ser pesado. Ele aparenta ser preguiçoso. Eu acho também. Que é diferente. Sim. Eu acho que a primeira impressão que ele ficou no primeiro jogo, até que a gente estava brincando, esse negócio de esparra e tal, que a camisa realmente estava apertada nele e, né, estava bem fofinha. Mas agora não, cara. E para mim ele tá preguiçoso mesmo, sabe? E você vê isso. A bola passa assim do lado dele, vai olhando para a bola, e é o que você falou. O povo já tá reclamando, já tá brigando com ele. Não, eu acho que desculpe te interromper, mas eu vou fazer o mesmo comentário que eu fiz no último programa em relação ao futebol dele. Eu acho que ele pensa que joga muita bola, que ele é craque de futebol. E quando ele quer resolver, ele vai conseguir resolver, que ele vai chegar a tempo na bola, que ele vai cabecear na hora certa. Porém, ele tem várias deficiências. Além de ser preguiçoso, ele é lento. Então, assim, eu acho que ele pensa que é craque. E, na verdade, não passa... É o que o Alisson fala, ele entra todos os jogos como se fosse a pelada de fim de ano do Zico. Depois de ter comido uma feijoada e tomado muito chope, cara. E futebol profissional tem que ser competitivo. E foi o que eu disse, o cara entra com a tarja de capitão, aí que o cara acha que é o dono da cocada preta, cara. Não é assim que funciona. Eu acho que tem muita culpa o Givanildo de manter um cara desse como titular e sendo capitão do time. Não é só preguiça. Não é só preguiça. Entendeu? Eu acho que tem uma série de fatores. O Marcão falou um negócio no programa passado que, para mim, você está coberto de razão, Marcão. Ontem, mais uma vez para mim, o Felipe... Felipe o que mesmo, gente? Fugiu. Azevedo. Felipe Azevedo foi mais uma vez um destaque. E o Marcão falou muito bem no programa passado. Por que que o Felipe Azevedo joga uma partida igual a de ontem, que é uma partida que basicamente não valia muita coisa para a América? Por que que ele joga correndo e dando o sangue que ele deu? Porque ele sabe que o Berola tá fazendo gol, o Berola tá fazendo as jogadas dele, o Berola tá jogando. Então, ele, Felipe Azevedo, sabe que ele não pode relaxar, sabe que ele tem que se manter em alto nível, porque senão tem um cara lá no banco pedindo passagem. O Toscano ontem jogou centralizado e viu mais uma vez, principalmente o França, depois que entrou, entrar bem de novo. Mais uma vez, vai chegar uma hora que o Toscano vai pensar, porra, bicho, ou eu dou um jeito, aliás, eu acho que ele já está pensando, o Toscano ainda não está conseguindo render o suficiente, mas ele já está pressionado. O Jussani ele tá o rei da cocada preta sem jogar nada, absolutamente nada. Um jogador que anda em campo em todos os jogos, um jogador que compromete defensivamente o América em todas as partidas. Ontem o segundo gol do Guarani, uma jogada cruzada na área que era o cara que ele deveria estar acompanhando, ele não faz o menor esforço, ele não tá nem aí pro jogo. Não é vibrante, não passa energia nenhuma para a equipe, cara. É um negócio impressionante. Só que ele se sente dono, dono da posição e intocável, muito pela responsabilidade do Givanildo, que nenhuma partida igual ontem coloca um outro zagueiro para testar. Então ele, Jussani, está muito tranquilo da posição dele ali. E isso é ruim, isso faz com que o jogador não se mexa, não procure evolução. Mas vocês acham que o Giva está meio pressionado? Não. Nem um pouco. O América tem uma característica, João, recente, de ser um clube que aposta muito nos seus treinadores. O América não faz o perfil, o América recentemente não faz o perfil de clube que fica trocando de treinador a cada duas, três derrotas, não. A gente vê aqui do nosso lado o Atlético, que tem nos últimos 3 anos aí, talvez, ninguém esquenta a cadeira lá no Atlético. O treinador chega, 4 meses, tá todo mundo insatisfeito, eles mandam embora. E aí, com isso, eles nunca conseguem também um projeto a longo prazo. Eles nunca conseguem formar um time, formar uma cultura vencedora ali, ao contrário do Cruzeiro, que tá apostando no Mano Menezes há muito tempo. O América também tem essa característica de apostar bastante, de defender a permanência ali dos seus treinadores. Foi assim com o Anderson Moreira, que ele mesmo quis sair. Chegou a ser mais tempo no cargo, né? Isso, entre Série A e B, ele era o treinador com mais tempo no cargo. E o Marcos Salum, que é o presidente atual do América, ele gosta muito do trabalho do Givanildo. Nós aqui no programa, não lembro a opinião dos outros meninos, mas eu lembro que na época do Givanildo, para o ano passado, naquela tentativa desesperadora de fugir do rebaixamento na Série A, o América faltava 5 jogos, se não me engano, quando mandou embora o Adilson, eu fui a favor da vinda do Givanildo por acreditar que, para aqueles 5 jogos, essa mudança comportamental com a vinda do Givanildo poderia funcionar. Se tinha alguma chance do América escapar, para mim era com o Givanildo. E chegamos muito perto, não fosse aquela lambança do pênalti lá contra o Fluminense, Tal, muito provavelmente o América teria conseguido. Mas para esse ano eu gostaria de um outro treinador. Eu não gostaria que tivesse ficado o Givanildo. Muito pelas falhas que a gente está vendo agora. Ele é um treinador, de fato, muito teimoso. Ele é um treinador que não se renovou. Ele é um treinador que outro dia deu uma entrevista falando que ele não poupa jogadores, que se o jogador falar para ele que quer jogar, ele coloca em campo. Isso é um treinador que desmerece e ignora tudo que existe de mais tecnológico em preparação física, em fisiologia, em testes para ver se o jogador tem condição ou não de participar de uma partida. Ignora isso completamente. Então, não é o perfil que eu gostaria para um trabalho a longo prazo. Eu acho que para o trabalho desesperador do ano passado até valeu, mas para esse ano eu não teria apostado nele, não. Mas não acho que ele está... Né, até para o América, que ele poderia ter aproveitado esse tempo do Campeonato Mineiro, essa primeira fase, até para testar mais esses meninos da base, né? Porque o campeonato, né, para o América, de 12 times, classificar 8, mesmo se colocasse mais os meninos, muito provavelmente o América estaria classificado do mesmo jeito, né? Então, ele talvez tenha perdido até um pouquinho de tempo. A palavra, eu acho que não é nem poderia, viu, Alex? A palavra é teria que ter usado o Mineiro para isso. Nós temos hoje um lateral esquerdo, João Paulo, que não inspira confiança em ninguém da torcida, fraco, fez um Campeonato Mineiro fraco, e a gente nunca viu o lateral esquerdo reserva jogar, que veio contratado esse ano. Ninguém nunca viu, o Givanildo nunca colocou ele um minuto em campo. Então, a gente vai para uma Série B daqui a pouquinho, tendo um lateral que a gente não confia, que consiga dar conta da Série B, e tendo um reserva que a gente não faz ideia. Então, o que que se faz? Contrata um terceiro? Ou confia mesmo nesses que estão aí, sendo que a gente nunca nem viu o lateral reserva jogar uma partida profissional pelo América? Então, não tem. Desculpe te interromper, mas eu vou mais a fundo. Nós desconhecemos o futebol de toda a zaga reserva do América. De toda a zaga reserva. Ontem a gente viu pela primeira vez o Ronaldo, que eu confesso que eu nem sabia que tinha Ronaldo no América. Para mim era o tal do dia. Como é, o outro, como é que chama o nome diferente do outro? Inayan. O Sabino entrou no jogo contra o Atlético nos minutos finais. Eu nunca tinha visto o Sabino jogar. O Sávio, se passar na rua do meu lado, eu nem sei quem é. Entendeu? Cara, isso é muito preocupante, porque a gente vai entrar para uma Série B com expectativa de subir para a Série A sem saber se o elenco é qualificado. Isso é muito preocupante. E ter o Jussane, ainda tendo o Jussane, zagueiro intocável. É muito preocupante. Ontem eu fiquei muito preocupado com essa situação, nem pelo futebol que foi apresentado, porque assim, você sai de um clássico contra o Atlético, foi um jogo intenso, extremamente competitivo, sem querer desmerecer o Guarani. Mas é uma outra realidade, o cara vai entrar meio com... A obrigação é ser competitivo, mas a gente sabe que esses caras não vão entrar com a mesma gana, entendeu? Mas eu fiquei preocupado, Toscano não acertou um cruzamento, cara. Primeiro tempo não acertou um cruzamento, não só o Toscano. Tomou as duas por cima do gol. Cara, isso é... E a gente fala assim, ah, não, ele tá se adaptando, voltando a se adaptar ao futebol brasileiro. Pô, ele já jogou 11 ou 12 partidas, já era pra ter adaptado. Aí você fala, o Glauco jogou, falhou nos gols, falhou. Eu até entendo, eu e o Thales, que somos... Thales, você joga no gol também, né? Toda vez eu pergunto isso, mas a idade não me permite lembrar. Precisa de ritmo. Eu sou centroavante, eu sou centroavante. Matador. Ah, verdade, você tem o perfil lipídico mesmo, então assim... Sou goleador. O Glauco... Ele é a bola na pelada. mano. Aí, cara, entra o goleiro que eu tenho... Eu acho o Glauco o goleiro mediano pra fraco. Mas o cara tava fora de ritmo, porque ele não joga, o Givanildo não coloca pra jogar. Esses caras vão jogar quando? Essa é a minha preocupação, cara. Nós tivemos um Campeonato Mineiro que deveria ser um vestibular para a Série B e acabou. Ele passou e ele não foi um vestibular, porque se o Givanildo não testou jogadores na partida final contra o Guarani e a gente tendo praticamente a nossa posição sacramentada ali, não vai ser em quartas de final, semifinal e possível final, se Deus quiser, que ele vai testar alguém. Não vai. Ele vai com esse time. Jussane vai... Sim. Não, a nossa posição estava sacramentada. O jogo de ontem não mudaria nada para a gente. Mudaria se o Cruzeiro perdesse. Se o Cruzeiro perdesse e a gente vencesse, era a segunda colocada. Mas com 2 minutos de jogo já estava um 5-0 pro Cruzeiro. Mas, e era. Todo mundo sabia que o Cruzeiro ia vencer. Não tinha qual era, não. Era jogo para botar a meninada para jogar e deixar o Jussane engordar mais 1 quilo na reserva. A questão do pessoal, essa máxima do botar os meninos para jogar, ela também existe muito aqui em Divinópolis, sabe? Sim. Eu particularmente, passei a acompanhar o futebol a partir desses últimos 2 anos de uma maneira diferente, por estar quase que diariamente a gente ia aos treinos, né? Gravava alguma coisa com o pessoal do Guarani. Então, eu confesso que eu mudei um pouco o meu posicionamento quanto a jogador, essas coisas. E a gente escuta muito isso sempre que no perfil do clube, lá nas redes sociais, tal, postava uma foto, empatou, aí era chuva de comentário, né? Ah, os meninos da base, não bota a base, é vergonha, é time, né, time de empresário. Aquelas conversas, sim, até concordo em muitas coisas, mas eu passei a ver o lado profissional dos caras também, sabe? Meio que tá diariamente ali e ter essa visão. E eu vou te falar a verdade, que às vezes eu acho que os meninos da base, por mais que tem que ser igual para vocês, no caso, o jogo de ontem era um jogo ótimo para se fazer uma experiência, era o momento mesmo. Mas aqui, por exemplo, quando foi colocado um dos meninos da base aqui, que foi tanto cobrado, foi no jogo do Tombense? Foi, o jogo do Tombense. Da Tombense? Na última rodada. O Guarani vencia por 1-0, aí botou o tão sonhado rapaz da base. É o que entrou ontem no final, e... da substituição. Mas que é um cara até massa, gosto dele demais, acho um bom jogador. Mas digo assim, é meio que dá aquele tapa de luva na cara da sociedade que fica enchendo o saco também. É que é o seguinte, pô, foi o cara da base que não marcou o camarada que fez o gol da Tombense no rebote do goleiro, sabe? Aí dá aquela raiva de, porra, bicho, né? Porque igual vocês estão falando do Gil, que veio, que é essa realidade do Brasil de treinadores expressos, né? Porque não dá tempo de nada. E aqui no Guarani foi, a gente viu tudo que a gente queria, que a gente se vê, que se prega em bate-bola, né, em programa esportivo, que é o tal do projeto. Os caras fizeram o projeto no módulo 2, né, foi uma união, até eles explicaram para a gente a formação do time, que foi o Jean Rodrigues, o técnico, o presidente Vinícius, o outro assessor técnico deles lá, o Marco Túlio, o Renato, que eles faziam, tipo, cada um fazia uma lista de jogadores, que eles passaram um tempo avaliando jogadores de fora e tal. E, né, fazia meio, não sei se vocês lembram, Alan Harper fazendo a lista pontos positivos, pontos negativos, do que seria bom. E cruzaram ali alguns jogadores onde foi feito o time. E deu muito certo, o time foi campeão, primeira fase ganhou quase que todos os jogos. Eu acho que 8 de 11. Né, ganhou, foi campeão jogando bem, convencendo. E manteve-se projeto para essa temporada, né? Tanto é que grande parte do elenco, né, uns 8 jogadores, né, isso. Uns 8 jogadores retornaram, permaneceu o seu técnico, né, que é quase uma inovação, principalmente num campeonato de interior, né, mineiro. E mesmo agora o time perdendo, não foi trocado. Não foi trocado ao longo da competição, a gente sentia essa segurança da diretoria, mas o futebol é que é negócio muito louco mesmo, né, não é exato e complica, né, por mais que você justifique, você tenta julgada. Não sei se os meninos da base às vezes vão resolver tanto assim, porque às vezes pode ser um jogo só, pode ser um outro. E para os times do interior também, o Campeonato Mineiro ele é muito cruel, porque ele é tiro curto, né? Ele é tiro curto e também tem a questão da tabela. Costuma o time, eu não sei como foi a tabela do Guarani esse ano, mas costuma o time que sobe da Série B para A, costuma pegar uma tabela mais complicada. Então o time do interior que pega, por exemplo, o Atlético na primeira rodada, pega um outro time e pega o Cruzeiro na terceira rodada, ele chega na terceira rodada praticamente zerado de ponto. E aí ele... O Cruzeiro na primeira. E aí já complica. Depois jogou 2 jogos fora, contra o Boa e contra o Vila, aí jogou um em casa e depois jogou com o Atlético fora. Isso. Pois é. Aí, na terceira rodada, por exemplo, com um jogo contra o Cruzeiro e 2 fora, a moral do time, a confiança já está lá embaixo, porque já está trazendo um tanto de resultado negativo na capanga, então é muito complicado. A questão dos jogadores jovens... Pode falar, Tati. Deixa eu só abrir um parênteses aí, que os meninos aí de Divinópolis e vocês também estão falando muito sobre a questão de base. Na verdade, ontem, por exemplo, a gente queria ver o lateral esquerdo, que não é da base, né? Sim. O Sávio não é da nossa base. Então, não necessariamente a gente queria que colocasse um time da base para jogar. A gente queria ver se os reservas correspondem são melhores que os titulares. Então, não necessariamente, a gente queria 11, a gente não queria 11 meninos da base, não. A gente queria ver... O zagueiro também que veio, o Pedrão também, né, da base, a gente queria ver se os a gente quer conhecer o plantel, né, Otávio? A gente quer conhecer se o plantel é qualificado. Exatamente, a gente quer saber assim, opa, peraí, então o João Paulo não tá jogando nada, mas na reserva a gente tem um cara que é pior que ele. Então, é isso aí. É isso aí. Nós temos que ir no mercado buscar um lateral esquerdo. É isso aí, Otávio. É isso aí, Otávio. Sabe o que acontece? Porque a gente fica cobrando também que nós somos extremamente críticos e exigentes. Esse é o perfil da torcida do América. Sim, sim. Marcão, desculpa, ontem no final do jogo, eles já estavam pedindo a cabeça do Ivanildo. Então, você vê, A gente é extremamente exigente, extremamente crítico. Então a gente fica falando assim, tem que colocar o cara no lugar do Jussane. Ele fica exigindo, tem que tirar o Jussane. Só que a gente nem sabe se o reserva do Jussane, se o cara é bom de bola. Então tem que colocar esses caras para jogar. Às vezes o cara é pior ainda. É isso. Nós vamos ter assim, saudade do Jussane, né? Fala, volta com o Jussane. Tipo o Patrick no Galo. Tinha muita gente que reclamava mais ou menos do... Tinha muita gente que reclamava do Matheus Ferraz ano passado e hoje em dia morre de saudade dele. Eu tô com saudade do Aderlan, velho. Eu voltava no Aderlan, no Colatinho, no ano todo. Eu tô com saudade do Aderlan. Ô, Alisson, no último jogo contra o Atlético, o pessoal tava com saudade do Suelton, filho. É complicado. Mas aqui, vamos passar a régua na questão do jogo aqui e aí depois eu quero explorar mais com os meninos de Divinópolis a situação do Guarani lá e tem que passar também os comentários aqui. Vou passar os comentários primeiro da galera. O Elson Matheus manda aqui o boa noite, ele é lá de Três Corações, no sul de Minas. Felipe de Leucas manda aqui Gibraltar, vos abraça. Felipe de Leucas é um ouvinte nosso, Alex e João, que mora lá em Gibraltar. Inclusive, ele comprou uma camisa do nosso programa que chegou para ele lá essa semana. A camisa foi feita no final do ano passado, se eu não estou enganado. Chegou a cavalo. É o Sedex 10 meses. O Thales Maciel, que participa aqui com a gente, é esse gordo que está falando com a gente. Só que, além disso, ele manda também comentário aqui por escrito, tá? Então, ele é meio problemático, não levem a mal. Não sou. Ele manda do perfil dele mesmo. Ele é gostoso. Ô, Thales. Deixa eu contar a história para os meninos, que eles não sabem. Esse programa, galera, eles tinham 7 ouvintes. Eu era um desses ouvintes. Aí eles me chamaram para participar do programa. Então eu não ia deixar o negócio com 6 ouvintes. Eu continuo um ouvinte, mas eu tô participando também, entendeu? Desfalcar o time, não pode. Não pode desfalcar. E o Thales Maciel mandou aqui, então, boa noite. Gostaria de saber dos convidados se o torresmo de barriga do Chico Guapé ainda é bom. Continua bom daquele jeito? Não, bom, realmente, iguarias muitas que nós temos aqui, né, perto da região ali do campo do Farião, né? Claro que a principal é ali no Morro da Pitima, né? Ah, claro. Churrasquinhos ali, que você vê o jogo ali do morro, né? Você na Grande do Sul, né? Dependendo da hora que o jogo acaba, você ganha promoção, a cerveja de 3 facadas. Exatamente. Dependendo do horário que você sai lá, você tem essa promoção. Mas aqui em Divinópolis, eu não sei se o amigo que está escutando aí, ele conhece a iguaria mais verdadeira que tem aqui. É no boteco que eu frequento, que é o Bar da Donana. Que é tomada o barman, vamos dizer assim, é o Lei. E ele tem lá o franguinho Total Flex. Isso. Que é uma maravilha, porque você depende, assim, quando você pede o franguinho Total Flex, depende do que ele fez nas últimas 2 semanas, você vai sentir ali um gostinho de peixe, linguiça. Vai na sorte. Carinhosamente chamado de franguinho Total Flex, não recomendo, mas dizem que quem encara assim os poucos que sobreviveram. E o Bar do Lake, a gente sempre assistiu alguns jogos lá também do Guarani no módulo 2, quando a TV local, no módulo 2, ela transmitiu, né? O módulo 2, a maioria, quase que sempre, todos os jogos, né? Todos a TV é candidata. Só um que não. Aí a gente, às vezes, quando era jogo fora, a gente ia lá pro bar da Donana lá. Grande o leite, mas eu não arrisquei comer o franguinho, não. Ficou 2 semanas e aparecia. Sobrevivi, né? Voltei do mundo dos mortos, mas vamos aí pra contar a história. Mas falando em comida, velho. Só mais antes de os comentários. Eu fiquei meio insatisfeito com o tropeiro ali em volta do Indepa ontem, viu? Você ficou satisfeito ou insatisfeito? Insatisfeito. Achei bem, um prato bem burocrático. Onde eu comi, pelo menos, né? Pois é, igual o jogo da América. Aí, né? Aí o João realmente que comeu ontem, estava também com outro pessoal aqui que foi junto com a gente assistir o jogo. Eu já comi o tropeiro ali da Ismene ali, só que os bares da fechados ali, tem uma escuridão ali, aquela parte de trás ali do campo. Eu, pelo menos, gostei. Na Ismênia, achei... Vou tentar outra vez. Pois é. Muda o bar, que aí vai acertar. O Adriano Lacorte manda aqui que é muita sacanagem colocar o menino Ademir aos 40 e tantos do segundo tempo. Ademir que perdeu muito espaço, hein, Marcão e Thales. Ademir que terminou o ano passado sendo quase que um reserva imediato, jogou algumas partidas pela Série A e agora tá fundo de banco, né? Ele perdeu espaço. Assim, se a gente parar para pensar, O futebol do Ademir, não, ele não é... Ele é um jogador rápido, né? Rápido. Só isso. Na verdade, ele é rápido sem a bola no pé, né? Exatamente. É. E como o América sempre teve uma deficiência de sair rápido em contra-ataques, o ataque do América o ano passado era um ataque lento, que era o Luan. Ai, ai, ai. Luan e Rafael Moura. Nossa. O Ademir, a gente sempre... Olha quem que eu tô resgatando. A gente precisava do Ademir, que era um cara rápido. Hoje em dia, a gente tem jogadores que, tecnicamente falando, quando ontem o Neto Berola manteve aquela média dele, né, 45 minutos, 50 minutos e cãibra, tem que ser substituído. O ataque do Ademir, o Felipe Azevedo é um cara extremamente inteligente. Né, bate bem na bola, tem visão de jogo, sabe cruzar, finaliza bem. O Neto Berola é um cara, apesar da limitação física, é um cara que sabe driblar bem. Então, realmente, o Ademir, cara... Nem sei se vai conseguir mais espaço, recuperar o espaço que ele tinha em alguns momentos do América, não, cara. Não vejo ele. E outra coisa também, Marcão, o França entrou entrando, né? Exatamente. E é bom de bola. Vocês mais no comecinho falaram sobre a questão de Toscano e França, para mim são posições totalmente diferentes. No esquema do América hoje, o França não pode jogar no mesmo lugar que o Toscano tá jogando. É o que a gente já vem falando há mais tempo. A América precisa de alguém pro lugar do Toscano. É. Precisa de uma sombra pro Toscano. Hoje ele não tem sombra. Não tem, não. O Toscano não tem. Não, o Mateuzinho. Eu discordo. O Toscano tem jogado boa parte dos jogos fazendo a meia esquerda. E o França faz aquela posição ali, sim. O Toscano ontem jogou centralizado. Mas quem tem jogado centralizado normalmente é o Mateuzinho. Mas eu não acho o França jogando como meia, não. Eu acho ele mais atacante do que meia. Entendeu? Pois é, então, mas o Givanildo, todos os treinadores hoje escalam o jogador ali para ou meia esquerda ou meia direita. E é o jogador que avança, mas é o jogador que tem que voltar para marcar também. Então, por isso que eu não considero esse cara eu não considero ele um ponta esquerda. O ponta era aquele cara que ficava mais avançado e tinha pouquíssima obrigação defensiva. O que tanto França quanto Neto Berola, por exemplo, fizeram ontem é uma posição de meia esquerda, que avança, mas também tem a responsabilidade de voltar marcando o lateral adversário. E eu acho que o Toscano, a gente pode discutir se essa posição ali de meia esquerda é a do Toscano. Muita gente defende que não, porque ele não teria mais pulmão, fôlego para conseguir marcar. Então ele deveria jogar centralizado. Ontem ele jogou centralizado e para mim mudou muita coisa no desempenho dele, não. Para mim ele jogou mal do mesmo jeito. Não, eu já acho que ele não tem que jogar nem como... Foi o que eu falei no último programa. Eu colocaria o Toscano até como centroavante, cara. Como ele é um cara que condicionamento físico, a gente tá vendo que ele não tá aguentando, ele não vai precisar movimentar tanto como centroavante, tá? Mas ele é um bom finalizador e chuta bem. Na posição que ele tá hoje, ele não tá rendendo, não chuta pra gol, tá disperso, tá lento. Então, cara, o meio de campo, a dinâmica do meio de campo do América hoje em dia é extremamente comprometido pelo futebol do Toscano. E o Mateuzinho também não tem rendido. É o que o Thales está falando. Será que o França não era o cara para... Primeiro que ele tem vontade para ter a posição no América, de querer jogar. Ele, toda vez que ele entra, o cara entra com uma disposição, porque a gente não vê ninguém no América. Por que não colocar o cara? Qual jogo que ele fez dois gols? Foi fora, não foi? Que o França fez dois gols? Foi um jogo que a gente virou, inclusive, né? Tava perdendo de 1-0, ele entrou e a gente virou. E ele entrou no meio, não foi? De meio atacante? Então, ele entrou de meia esquerda, né? Ele sempre joga na esquerda. Então, cara, aquela posição ali, o jogador do América desse ano que mais rendeu naquela posição é o França, sem dúvida. O França, ontem falaram na transmissão, acho que ele fez o quarto gol, ou o terceiro, se eu não me engano, e o artilheiro do América no ano tem um a mais que ele. O quarto gol que ele fez no Mineirão, né? No campeonato do Mineirão. Mas foi o quarto gol dele, e o artilheiro do América, que é o Júnior Viçosa, tem 5. O França jogou poucos minutos se comparado com esses caras. Se comparado com o Toscano, por exemplo, ele não jogou metade dos minutos do Toscano. Então, ele tem feito um campeonato... Ele já pediu passagem, não é que ele está pedindo passagem. Ele já pediu passagem. O Givanildo é que não está querendo enxergar o que todo mundo tem enxergado. Naquela posição, pela esquerda ali, o França tem sido o melhor jogador do América. E eu digo mais, nessa frente ali de três meias, os três caras que têm mais regulado são França, Felipe Azevedo e eu colocaria o Neto Berola nesse grupo aí, porque o Neto Berola tem feito um bom campeonato. O problema dele é que ele não consegue jogar 90 minutos, então é complicado. É complicado escalar como... Né? teve um filho agora, mas é complicado escalar ele titular, mas em termos de a entrega, o que o Neto Berola tem entregado em termos de futebol é melhor que os outros caras aí, é melhor do que Toscano, Não estou dizendo que ele é melhor, tá, gente? Estou dizendo que o que ele tem entregado, ele tem dado mais qualidade para o time do que o Toscano nesse início. E esses três meses aí, onde entraria o Mateuzinho? O Mateuzinho, ele está oscilando muito, sabe? O Mateuzinho é um jogador que ele tem qualidade técnica, é um jogador que ainda é muito jovem. A gente costuma, como o Mateuzinho já tem uns 3 anos de profissional na América, a gente costuma cobrar dele como se ele já fosse o jogador maduro e pronto. Ele ainda é um jovem. O Mateuzinho ainda tem idade para jogar sub-21, jogar uma seleção sub-20, por exemplo. Sub-21, acho que ele tem 21 anos. E esse ano tem sido um ano, eu gostei de algumas partidas, ele tem demonstrado algumas evoluções. Mateuzinho participava muito pouco dos lances de gol, ele dava pouca assistência e gol, então ele não fazia quase nunca, então era um futebol muito baseado em dribles, em jogadas de efeito, de chapéu e coisas do tipo, canetas, mas pouco produtivo. Esse ano ele já está mais produtivo, na minha opinião, ele tem participado mais, tem dado mais assistências, tem participado mais de lances de gol, mas também oscila muito. Tem partidas em que ele some. A partida contra o Atlético, ele sumiu. Ele se escondeu atrás da defesa adversária. Então, ele também não é um artilheiro, ele não é um titular absoluto nesse momento na América. Para mim, ele entra no bolo brigando por posição do mesmo jeito. Eu não vejo ele como esse dono de posição ainda não. Marcão e Thales, o que vocês veem sobre o Mateuzinho? Thales, pode falar. Então, o Mateuzinho... Ele me decepciona, na verdade. A expectativa em cima dele é muito grande. Talvez essa expectativa, o tamanho dela já está criando uma frustração na gente. Porque a gente sempre esperava que o Mateuzinho fosse até vendido rápido, fosse uma joia. E ele está se mostrando assim, jogos que realmente a gente precisa dele, ele se esconde, ele não é o cara decisivo. E a função dele é essa, né? Não sei. O Mateuzinho, eu ainda tenho... Eu tinha muita esperança e hoje eu tenho um pé atrás com ele. Não sei. Foi que a gente disse no último programa, que alguém perguntou se o Mateuzinho era foguete molhado, se não me engano. E é o que o Thales falou, cara. Assim, aquele negócio de ter ido pra seleção brasileira, ter andado com o Neymar, todo mundo fala que ele arrebentou no treino, saiu na lista, uma revista inglesa, entre as 100 maiores joias do futebol mundial com menos de tantos anos, o Mateuzinho ficou na frente do Vinícius Júnior. Entendeu? Então isso realmente, a gente acha que tem um diamante na mão. E na verdade eu acho que ele é um bom jogador. Bom jogador, não é craque. Não é craque, entendeu? E é um jogador que, na minha opinião, já tá merecendo um banco também, cara. É o que você falou, o Alisson. O França tá entregando muito mais, entregou muito mais ao longo do campeonato e entrando poucos minutos do que o Mateuzinho. Ele foi muito mais produtivo. Aí você pode questionar. Eles não jogam na mesma posição. Por isso que eu falo que a gente tem que conhecer o elenco, o plantel da América, colocar os caras para jogar. A gente conhece os mesmos. E o resto do elenco? A gente não sabe. A gente fica exigindo para colocar o cara, mas a gente nem sabe se o cara é bom de bola. E isso que está muito me preocupando, cara, para a Série B. Porque aí o que vai acontecer? Ontem eu recebi uma mensagem no grupão, do Glauco, que você conhece bem, e um artigo que saiu da Itatiaia. Essa questão de a gente está discutindo sobre jogador de base, ou tem que ter um cara veterano. O time do São Bento, que disputou o Campeonato Paulista, eu acho que ele caiu para a Série B agora do Campeonato Paulista. O time tinha o Éder Luiz. O time tinha aquele Alexandre, que jogou no Atlético, no Cruzeiro, Curitiba. Tinha o Renan, que era o goleiro internacional, do Internacional. Tinha mais um ou dois, que eu não vou lembrar. São caras que foram até vencedores nos seus times. Mas será que o cara vai jogar o Campeonato Paulista pelo São Bento? O cara vai querer render, mostrar futebol? O cara tá ali, bicho, vai pagar o salário dele. E tá mais um ano jogando futebol para depois aposentar. E isso que me preocupa também nos jogadores que a gente busca. E aí fica a questão da base. A gente exige muito a base, mas será que se colocasse a base... Acho que contra o Atlético não faria sentido a gente colocar o time todo da base. Mas ontem era o jogo para colocar, cara. A gente tem que conhecer os jogadores. Aí eu vejo uma entrevista do Salo hoje assumindo que nós temos carências, que temos que sair para contratar. Agora que ele viu? Não, e como é que viu, né? Porque qualquer posição que o América hoje sair para contratar, a gente vai conseguir apontar aqui jogadores que a gente nunca nem viu jogar. Então, assim, qual foi a avaliação que eles estão fazendo? Essa avaliação é só por treinamentos? De que esses jogadores que hoje lá estão e que nem estrearam ainda não têm condição de jogar? Eu vi durante muito tempo, por exemplo, o Messias fazia parte do elenco profissional da América, treinava lá no América, e não era aproveitado. E o América tá que contrata zagueiro. Até que em um determinado ano, em uma determinada oportunidade... O América, por circunstâncias variadas, foi numa queda para a Série, numa das quedas para a Série B, 2016, né? O América não tinha muito zagueiro para escalar. Ah, pega esse menino aqui, vamos botar ele para jogar. E o Messias, desde então, arrebentou com a bola. Então, ou seja, esse cara estava lá, esse cara estava treinando, e ninguém teve a capacidade de perceber que ele era muito melhor de bola do que todos que estavam jogando como titulares. E o América sempre contratando, sempre contratando. Eu sou sempre a favor de que, antes de sair para o mercado contratando, pelo menos se teste os caras que tem lá. Não é muito raro a gente ter boas surpresas. Acontece demais também dos jogadores entrarem e a gente ter isso que o Marcão tá falando, ter a certeza de que não, esse cara aí não adianta, não vai dar certo. É o caso, por exemplo, do lateral esquerdo da reserva. A gente sempre cobra, a gente quer conhecer, ele veio da Ferroviária, veio bem recomendado, a gente sempre cobra que ele participe pra gente ver. Pode ser que ele vai entrar um dia e a gente fala, putz grila, não era nem pra ter entrado mesmo não, porque o bicho é ruim de doer. Mas enquanto isso não acontecer, a gente vai sempre ficar com essa dúvida. É complicado. Só desculpa te interromper. A gente está conversando aqui sobre o Sávio, que a gente está solicitando, né? Ou exigindo a entrada dele. Agora me veio uma viagem aqui. O empresário do Toscano é o mesmo empresário desse Sávio. Não duvido nada que para o Toscano tenha vindo, o cara empurrou o Sávio goela abaixo do América, tá, para vir para jogar pelo América, e a turma viu que o cara é meia boca também, entendeu? Porque isso acontece no futebol. Acontece muito, então não duvido nada que isso tenha acontecido. Agora, para não me alongar muito, eu, Marco, sinto muito falta do profissional de diretor de futebol. O Drubsky, por mais que a gente tenha criticado ele quando ele foi técnico, fez as cagadas dele e tudo babá, mas era um cara que, como diretor de futebol no América, ele foi muito útil, cara. Ele era o canal de comunicação entre a comissão técnica e a diretoria. Hoje eu sinto um hiato muito grande, cara, entre presidência e departamento de futebol, sabe como é que é? Então fica perdido, cara. Se tem um diretor de futebol que está acompanhando os treinamentos ali no dia a dia e tal, o cara está mandando informação para a presidência, a gente tem que contratar e tudo. Será que o Salão está todos os dias vendo o treino da América, está acompanhando? Eu tenho minhas dúvidas. Então... Seguir aqui com os comentários do pessoal, porque nós já passamos 21:12 já. Elson Matheus manda que a nossa situação é gravíssima. Ele fala do América, acredito eu. Júlio Bússola manda aqui que a dica é pra gente filmar fazendo o programa estilo das lives da 98. Então, Júlio, a gente já tentou isso algumas vezes e a transmissão costuma picar um pouco, o áudio costuma não ficar bom. Então a gente prioriza o áudio, porque esse áudio que depois a gente vai editar, colocar no podcast e tal. Mas um dia, quem sabe, a gente volta. Leandro Mourão manda aqui, como faço para aderir ao sócio torcedor Jussani? A gente lançou hoje lá nas redes sociais uma brincadeira falando que o América agora tem o sócio torcedor Jussani, que é aquele que assiste o jogo de dentro de campo, é aquele que não precisa pagar, pelo contrário, recebe e não precisa... Viaja com o time, não precisa nem correr. Dependendo do plano de sócio, ainda é capitão do time. Exatamente, que é o caso, né? E o Leandro Mourão continua que, como disse o colega acima, nossa situação é gravíssima, só o Salum que não acha. Falando em Salum, queria perguntar aqui para os nossos convidados. Vocês estavam falando pra gente fora do ar, que vocês assistiram, vocês estavam lá na transmissão de vocês. Próximo ao Salum, é isso? Como é que foi isso? Como é que tava sendo o comportamento do Salum lá vendo o jogo? É isso mesmo, a gente faz o nosso podcast, né? O Dois Tempos, né? Nosso grupo Gabiroba. Nós realmente conseguimos ir ontem até o Independência, ficamos lá na tribuna de imprensa, lá tentamos ficar no lugar mais na última, mas ainda assim uma visão muito boa do campo, né, ali na intermediária do lado esquerdo, né, para quem vê na transmissão dos jogos do Independência na televisão, e perto da gente ali tinha um cercadinho, né, perto dos camarotes, na parte de baixo, nas cadeiras ainda. É uma divisória de vidro que tem lá nas partes do estádio. Três ou quatro pessoas junto e te vira para o lado e percebe Marcos Salum ali assistindo o jogo como um torcedor, né? Até realmente se manifestou muito. Agindo como um, né? Xingando realmente, pedindo pressa para o time na maioria das vezes. Chamou o técnico de burro, né? Até a gente achou um contrassenso uma hora quando já com 2-2, já um jogador do Guarani, agora não me lembro quem, né? Tanta coisa aconteceu, um jogador caiu e o Salum até falou, pô, tá fazendo cera aí, pô, no campo. Aí eu achei que o Salum forçou um pouco a barra. Fui obrigado a me conter para não pular a escada e ser expulso, pra pular as percas. Exatamente. E no final do jogo, né, depois do 2x2 confirmado, ele vaiou como um torcedor comum, né? Só a vaia dele, né? Ele xingou. Mas ele virou as costas e foi embora. Ele xingou o presidente do clube? eu não sei se nominadamente, né? Eu não percebi. Mas pelo menos a gente estava bem próximo mesmo. Coisa de, sei lá, umas 3 ou 4 cadeiras ali. Isso. E a gente gravando o nosso podcast e completamente clubista, né? Achei interessante que houve respeito com a nossa parte ali, né? É, não xingou. É, legal. Não deu uma de Eurico, né? Agora. Nos ignorou, né? É, não fez nada, deixou a etiqueta lá. Até no podcast, depois, se vocês puderem ouvir, tem alguns momentos que eu brincava que eu ia pular, ia dar nele. Eu tava ficando irritado, o time já tava passando perrengue, e eu ia aguentar o cara gritando na minha orelha. Lá, e bebendo, a gente, só com um copinho de água. E o detalhe, independência, que lá o bebedouro lá da imprensa gasta quase 15 minutos pra encher um copo. Pioradinha nessa parte aí. Momento. Em geral, em termos de visão, em termos de estrutura, limpeza lá. Foi maravilhoso. Bem, é. E foi muito engraçado, na hora que eu fui pegar a tal da água, eu perguntei para uma das meninas que trabalha lá, falei, aqui, onde que fica a água para a imprensa aqui? Ela apontou e falou, bebedouro. Não tem graça. Aí, né? O Elisson Matheus manda aqui que é hora de dar oportunidade para Pedrão, Sávio, Ronaldo e França como titulares. É, acho que agora isso não vai acontecer não, viu, Elisson? Se ele não aproveitou esse jogo aí, não vai ser nas partidas decisivas que ele vai lançar. Talvez o França esteja num ponto de conquistar, enfim, a titularidade. Mas até os outros três aí não. Do Berola, né? É, mas os outros três aí não. Leandro Mourão manda que o Mateuzinho estava fazendo tatuagem no pé antes do clássico de domingo. Foco total na vaidade nas redes sociais, dentro da profissão. É, não sei. Essa questão de vida pessoal eu não costumo entrar muito, não. Acho que o cara tem o direito de fazer o que ele quiser nos dias de folga dele. O problema é que quando vem a derrota depois, aí isso vira motivo. Quando vem vitória, ninguém nem toca no assunto. Então, é o que nós passamos aqui agora, no Guarani Equipe, né? Ano passado os caras saíam para beber do mesmo jeito, saíam para as boates, né? Ia, passeava, encontrava nas folgas, nos né? Pontes aí da cidade. Fazia selfie. Ninguém reclamava, né? Agora que cai, aí sempre tem alguém para encher o saco disso aí, porque realmente eu concordo totalmente com você. A vida pessoal do cara, a não ser que seja uma coisa assim, muito absurda no campo, você vê que o cara tá fisicamente devendo, tirando isso aí, a vida pessoal do cara na folga, ele faz o que ele quiser. Hoje o pessoal tava comentando no nosso grupo do Decadentes, a questão de dois jogadores do América que estão namorando e que, segundo eles, isso está tirando o foco dos caras no futebol. Um namorando o outro? Não, com as respectivas namoradas. Mas isso são dois jogadores jovens, então, segundo eles, estão virando a cabeça por causa das duas namoradas e por isso não estão rendendo em campo. E aí, isso para mim já é demais. Pode até ter algum fundo de verdade, mas não quero entrar nessa onda, não. Namoraram pro atleticano e cruzeirense, né? O Felipe Minto manda aqui que displicência é a palavra que resume o América no jogo de ontem. Já havia acontecido contra o Juventude a mesma coisa. Isso é que dá não ter um diretor de futebol. Não sei se isso é só por causa da falta de um diretor de futebol, mas é fato que o América tem sido displicente em algumas partidas. Eu diria que não só essa contra o Juventude, mas o América fez umas 3 ou 4 partidas esse ano aí não sei se uma soberba ou uma displicência, preguiça mesmo, uma situação complicada. O Elisson manda que não chamo de displicência e sim de falta de qualidade. O elenco é muito limitado e o Givanildo já deu. O Adolfo manda aqui... Pra quem? O Adolfo manda, tá apelidando aqui o Jussani de Jabussani. Provavelmente aí é associado a Jabulani, né? A bola da Copa aqui no Brasil. Jabulani! O Elisson Matheus manda que se tivéssemos um armador, metade dos nossos problemas estariam resolvidos. Está faltando essa peça. Se for manter o Matheus como 10, eu prefiro apostar no Juan, da Tombense, para a Série B. O Juan é o nome que o Marcão já tinha falado aqui, né, Marcão? Foi, eu falei isso no umas 6 rodadas atrás, que o Juan, apesar da idade dele... E eu até comentei que o início da carreira dele foi como lateral. E ele tem jogado os últimos anos aí como meia. E é um cara inteligente, cara. Toca bem na bola, tem uma visão diferenciada. Então, assim, e tem feito gols, né? Então é um cara que eu acho que pra Série B seria um bom nome. E, tá vendo como é que eu conheço de futebol? É foda, né? Eu tô sendo contratado. Vou mandar meu currículo pro América. Ô, João, ele falou aqui que tá faltando diretor, já é tentando cavar uma vaga pra ele. Isso aí não dá ponto sem nó, não. Eu vi o jogo aqui do Juan contra o Guarani, né, no sábado passado, e realmente ia jogando livre de armador, ele tem ido bem. Só que já é um jogador, né, com uma certa idade, claro, assim, ele tem que, se ele for uma opção, por exemplo, na Série B, acho que tem que contar com ele e ter um plano B para quando, por exemplo, ele não puder jogar, né? Porque é um jogador já final da carreira, né? Mas olha só, é o que a gente está falando. Pode ser o plano B. No atual elenco do América, a gente não tem plano B como meia. Pois é. Esse que é o detalhe, a gente não tem plano B. A gente só tem o Toscano e o Mateuzinho. Independente da idade dele, você vê, a gente tem o Neto Berola, que não é um cara tão veterano, e não aguenta jogar mais de 45 minutos. Então, inclusive, o Juan e o Berola jogaram pelo CSA, né? Na segunda divisão. Subiram, né? E subiram. Então, eu acho que seria uma boa contratação para a América, cara, para a Série B. Sim. Eu concordo com o ouvinte que mandou a mensagem. Realmente, você usar o Mateuzinho só como meia pode ser realmente assim, um certo desperdício também. Por isso que eu falo, realmente, quando vocês falaram aí da questão dos três meias, eu pensei justamente em vir um jogador de armação, porque o Toscano ontem até deu um passe ou outro ali, jogando mais centralizado, mas, no geral, a participação dele foi fraca. Então, realmente, eu percebi isso também. Eu acho que falta esse outro jogador de maior presença no meio de campo, vendo não só esse jogo do América, outros também. E o França, de todos aí que foram falados, eu concordo, realmente, é o que está mais pronto aí. Já tinha visto outras partidas dele, ele mostrou essa qualidade e uma velocidade realmente interessante e importante para o time. Isso aí. O Felipe manda aqui que não testou na primeira fase e agora não dá mais. Teimosia do Giva, concordo. E o Ellison manda que o Ronaldo é muito bom, que é muito melhor que o Leandro Silva. Se ganhar a sequência, não sai mais do time titular. Thales, você que estava lá ontem no Independência, o que você achou do Ronaldo? Você acha que ele se coloca como uma ameaça para o Leandro Silva ou ainda não? Então, o primeiro jogo de um menino é difícil você avaliar, né? Começo de conversa, ele não comprometeu. Fez a partidinha dele ali, sem comprometer. Já é um bom sinal. Porque igual vocês falaram no começo do programa, o pessoal mais antigo lembra que assim, lateral marcava, né? Quem atacava era ponta. Com o tempo que passou o lateral fazer a função de marcador e de ponta também. De ala, que foi denominado agora ala. O Ronaldo, ele não jogou mal. Ele deu conta do recado. E por ser um menino, eu acho que assim, uma sequência de jogos para ele seria legal. Mas também você não pode crucificar. Ontem mesmo já tinha gente lá falando, colocou esse Ronaldo aí, mais ou menos. Muito cedo, não dá pra, num jogo não dá para você avaliar um cara. Não acho que ainda é uma sombra, não, para o Leandro, não. Mas é um cara a ser moldado para o futuro. Sim. Marcão e Thales, vou pedir um favor aí para vocês. Olharem lá no Twitter como é que tá a votação de Bala e Colatina. Enquanto isso, eu vou perguntar aqui para os meninos duas coisas. Queria que vocês falassem rapidamente, a gente já está com quase uma hora e meia de programa, um pouco sobre a estrutura do Guarani, como que está o estádio do Guarani, o Farião, se o Guarani tem centro de treinamento, como é que é essa estrutura, questão de categoria de base, como é que é o Guarani, tem as categorias todas, é um clube que revela jogador, como que fica, por exemplo, o Guarani de agora até o final do ano, manda todo mundo embora e ano que vem monta um time do zero, como é que é essa situação do Guarani aí, falem um pouco mais sobre o Guarani pra gente. Bom, quando vocês falaram de categorias de base, eu pensei realmente a diferença entre as duas situações, porque a cobrança existe sempre, né? Coloca os meninos, mas aí você, não, quando coloca e não vai bem, a corneta é a mesma, né? Muitas vezes. Até pior. Exato. E aí é uma coisa que a gente tem que falar aqui de Divinópolis, pelo menos. Eu não nasci aqui, mas entre idas e vindas, né? Meu pai é daqui, realmente não nasceu também, mas mora há muito tempo, é uma coisa que a gente sempre percebe aqui. As pessoas gostam do Guarani, mas sempre levam a situação assim, meio com uma certa distância em relação aos times que eles verdadeiramente torcem, que é Cruzeiro e Atlético, né? A maioria. Então o Guarani sempre muita gente critica de orelha, muita gente critica assim, Guarani tinha que pôr os meninos da base, mas não sabe como é que é a preparação, quantas pessoas realmente poderiam jogar, quantos jogadores poderiam ser revelados. Então tem muito disso aqui. Então, assim, até aí no América, eu acredito que haja uma possibilidade em um ou outro, não também 11 jogadores da base, mas você ter mais possibilidade de lançar um jogador. Aqui o pessoal pede muito quando não coloca, né? Eu acho que isso é um problema, mas é um problema mais de, vou colocar, de sociedade, até nem vou me esquecer. Mas aqui o Guarani, ele possui a escolinha, né, o Bugrinho. Isso. Então ele tem crianças treinando lá de, se não me engano, segunda e quinta. Tem dia que tem 150 crianças lá. À medida, claro, que vão crescendo, né, vai ficando categoria, vai aumentando, acho que vai ficando um pouco mais restrito até o número de jogadores. É, a gente teve ano passado, se não me engano, 3 ou 4, né, aqui da, é, no caso, até, da base. É, até no ano passado teve até mais que o Vitinho, que agora está no Coimbra, também jogou. Nesse ano, basicamente, assim, teve o Guilherme, zagueiro, que não teve muita oportunidade. O Jonas Marques, né, o meio esquerda ali, ponta também. E os dois que entraram, o Diego Silva e o Catatal, que entraram no segundo tempo. Foram esses que jogaram assim com mais frequência. Em relação ao estádio, o Guarani nos anos 90, ele planejou fazer uma reforma no Farião, conseguiu fazer aquele módulo maior, basicamente 3 lances daquele módulo ali, só que a obra dependia muito de recurso federal e não houve realmente um complemento do módulo. Mas isso nos tempos que o governo talvez participava, isso, contribuía momento, mais. É. Tanto é que se você tiver a oportunidade de ver fotos do Farião, há uma parte lá, perto daquele gol que tem uma parede, uma parte que não tem arquibancada, é vazia ali no canto direito ali, né? Tanto é que a capacidade do estádio, até nessa época dos anos 90, estava em 6 mil, com as reformas gostariam de chegar até quase 10 mil, né? Só que hoje, até por problema de laudo... com o Corpo de Bombeiros, chegou em 3. É, 4.100. 4.100, isso, que é o Cruzeiro agora. Pois é, então, o que se pensou, na época, talvez fosse vantajoso, por causa desses recursos federais, mas seria, talvez, melhor para o Guarani fazer um outro estágio, talvez, no estilo da Arena do Jacaré, na entrada da cidade, por exemplo, coisa que acabou, quem fez foi Nova Serrana, que é a Arena do Calçado. Até foi feito um estádio lá de 10 mil pessoas, que inclusive o Guarani teve um ano que precisou jogar lá, porque não liberaram o laudo aqui, o estádio ficou fechado. E a outra pergunta, em relação ao calendário, até o presidente hoje, Vinícius, deu uma entrevista coletiva aqui, falando dessa situação, né? O futebol profissional fica fechado, né? Desde que a Taça Minas Gerais não é mais disputada, né? Desde 2012, se não me engano, o Guarani joga basicamente o primeiro semestre e depois fica parado. Que é um problema aí, não só do Guarani. É um problema de boa parte dos times do interior do estado. E esse é um problema realmente complicado. O Guarani, só para fechar também nessa parte, Divinópolis não tem um apoio tão fechado de empresários como existe em outras cidades. Aqui a coisa é muito pontual, não é uma coisa constante. Se classificasse, né, agora para a segunda fase, com certeza apareceria um monte. Esse que é realmente uma coisa complicada. E então falta um apoio mais coordenado nesse sentido. O estádio, assim, é um patrimônio, né, que existe. É o famoso estádio raiz, isso, né, que a gente tem. Ele podia ser um pouquinho melhor, ele não tem banheiros, por exemplo, lá nas cabines de imprensa, que estão também mal cuidadas, mas ele tem as questões de raiz ainda mesmo, né? É aquele torcedor que fica assistindo o jogo agarrado no alambrado, o Morro da Pitimba, né, que é o barrancão lá que é em volta do estádio. O Guarani, ele também enfrentou muitas questões legais. Essa diretoria atualmente, ela conseguiu dar uma diminuída nisso, e o que impedia também muitas vezes de investimentos no estádio, porque o estádio, por exemplo, já foi penhorado algumas vezes aqui, em alguns processos, até um amigo meu que era do advogado, que era defendia o Guarani, fazia algumas manobras, e era muito engraçado, que aí no começo dos anos 2000, o advogado que era defensor, ele tinha uma placa de publicidade lá, Dr. Valdir, com o telefone dele lá. Esse é o futebol raiz, meu irmão. Esse é o futebol raiz, sensacional. E o estádio também, ele fica bem ao lado de um córrego ali e próximo ao Rio Pará, que corta a cidade. Então já teve um ano aqui que, pra vocês terem ideia, o estádio foi alagado agora no início. Imagina se isso tem disputando... Mais recente, imagina você disputando um módulo 1 e em janeiro seu estádio fica com água até praticamente no travessão. Nossa. E não, e tiveram que tirar os jogadores de barco, inclusive uma galinha na lateral. Que isso! E um dia ele me contou que ele foi resgatado de barco. Tiveram que tirar os caras de barco. Foi tipo a conta da galera sair, tirar os carros. Se é o Jussara afundado. Aí afundou. Morto. Pelo menos umas 3 vezes aí nos últimos 20 anos chegou a alagar seriamente ali a região. Que isso. Mas é assim, é o típico time do interior de Minas, né? Acredito que é a realidade de muitos times do Brasil. Merece, precisando de carinho, precisando de grana, é claro, mas precisando de carinho. É igual eu. Acho que fizeram o que foi possível. Né? Se fizer de carinho e dinheiro, é igual eu, velho. Mas é assim, notado. É legal, né? Porque é o futebol raizão mesmo, né? Então, vendedores. Aqui tá um vendedor de doce que tinha, o Cacá Doceiro, que ele te jogava o doce em você, sabe? E depois ele pedia a grana. E você jogava o doce de volta no cara que você não queria. Tipo, três lances de escada, o cara te jogava o doce de leite na cara. Porque muita gente odiava o cara. Coisa do interior, né? Legal demais. Mas o Guarani... Deixa eu só abrir um parênteses aqui bem rapidinho. Essas histórias que eles estão contando aí, passa um filme na cabeça da gente. Quem vivenciou o Independência Antigo, tinha muitas histórias, cara, tinha muita coisa dessa. A gente tomar cerveja no muro ali, que era aberto, o cara passava. Eram histórias muito parecidas com essa aí. Eu não tinha nascido na época. Não. O Independência não tinha nascido na sua época, Marcos. Eu assisti. Eu assisti a Copa do Mundo de 1950. Inglaterra e Estados Unidos. Foi o primeiro desfile militar no Brasil. Vamos no Palio Colatina? Vamos sim. Só finalizar aqui que muito legal as histórias que vocês contaram aí, muito bacana mesmo. E o Guarani é uma pena, de verdade, eu sinto uma pena do Guarani ser rebaixado novamente, porque... E o Guarani e o Tupi, né? Porque são duas equipes tradicionais pra caramba do nosso futebol aqui, que já incomodaram a América uma barbaridade. O Tupi, bem recentemente, incomodou tanto a América quanto o Atlético e Cruzeiro também. E aí terminar o campeonato rebaixado. E ainda brigaram com a URT, que é outro tradicionalíssimo, que talvez que nos últimos 3, 4 anos aí estava sendo o melhor time do interior, disparado, e esse ano quase rebaixado. Então... É uma pena, e eu vejo times como, por exemplo, a Tombense, que é um time de empresários, é um time que não tem lá tanta ligação assim com a cidade, o próprio Boa, que também é uma situação complicada, era um time de Ituiutaba e agora joga em Varginha, nunca conseguiu ter muita identidade ali com a região. Mas você então, que é curioso, Otávio? Eu sempre tenho preferência por times que nasceram no mesmo lugar, mantêm o mesmo nome, que são mais tradicionais, e o Guarani se enquadra nisso. Exatamente. Eu tava em Varginha, foi terça-feira, eu achei curioso, você tá falando da questão de identidade. Na Globo de lá, pedindo pra torcida assistir o jogo do Boa. Hoje tem jogo do Boa, eu não lembro com quem que o Boa jogou ontem. Vá ao estádio, prestigie o Boa. Vila, exatamente. Eu achei legal, cara. Eles tentando mobilizar a população de Varginha pra ir pro jogo. É importante. O Boa, em especial, eu tenho uma birra maior ainda. O Boa... teve uma época aí, na época da Copa no Brasil, que rolou um papo que o Boa estava em negociação para se transferir para Brasília, como o Boa estava na Série B, ia ser o time de Brasília na Série B. Então, se eu sou de Varginha, eu não ia querer ter uma ligação afetiva com o Boa, não, porque é aquele time que na primeira proposta ele sai de lá e vai para outro lugar. Vocês então... tomem cuidado aí, porque na Série B vocês podem ter que jogar com o Red Bull, que pode comprar o Oeste e jogar em Jundiaí. Vai ser difícil comprar passagem. Eu concordo totalmente, realmente. É meio complicado esses times que não criam identidade. Né? O Guarani, para vocês terem uma ideia, né? O Guarani está com 89 anos, né? 1930. Na minha idade. 1930, né? E sempre ali na região do Porto Velho, ali, aqui no bairro de Divinópolis, e tem essa história aí, assim como o Tupi também, como você falou. É uma pena, mas ano que vem eu acho que vocês já estão de volta. Vai bater, vai só quicar, não vai cair, não. Vamos para a Bala e Colatina. Dei uma explicada para os meninos aqui antes de entrar no ar sobre o que é o Bala e Colatina. Então vamos fazer com a gente votando no Bala e Colatina do América, e aí eles ficam à vontade para participar da forma que quiserem. Como que foi a votação popular aí? Quem que está com os números aí? Eu tô aqui. Você quer a Colatina primeiro? Eu quero... Vamos no... Mais difícil? Qual que vai ser? No Bala primeiro. Quero Bala. No Bala primeiro? Então tá. No Bala, em quarto dos que foram propostos ser votados, em quarto lugar o Morelli com 6% dos votos, com 18% dos votos o Zé Ricardo, 36% dos votos o França e com 40% dos votos Neto Berola. Neto Beissola. Seu voto, Marcão. Cara, eu... Eu não achei que ninguém assim jogou uma grande partida, né? Foi um jogo realmente bem sonolento, mas quem propôs o jogo, principalmente no primeiro tempo, mais do que o França quando ele entrou. O França é um cara que a gente sabe que ele vai entrar com vontade, né? Isso é inevitável, isso é certo. Mas eu acho que o Neto Berola jogou bem. Ele tem jogado bem, enquanto ele aguenta, enquanto ele tem perna, enquanto ele não entra com problemas físicos, não tem cãibra. É uma grata surpresa. Pena que ele joga um tempo só. Eu acho que ele merece o bala contra o Guarani. Sim. Thales, seu voto. Para as 500 pessoas que foram lá ver aquilo ontem. É um bom voto. Acho que tinha 1.000 e poucas pessoas, né? Galera, o jogo da América de uns anos para trás dava 400, 500 pessoas. Aí não sei o que eles arrumaram, que todo jogo da América dá mais de 1.000. É mentira. A gente tá lá, a gente vê que não deu 1.000 ontem. Tem lá minhas suspeitas também. Viu? Tá vendo ela? Eu estava do outro lado, você estava vendo. Tinha 90. O meu voto vai pro Neto Berola também. E um cara que não tá nessa lista aí, mas que eu também gostei, foi o Felipe Azevedo. Talvez devesse... Não sei se tá aí, mas é um nome que eu gostei no jogo de ontem também. Vocês querem falar bala do América, vocês querem falar bala do Guarani. E aí, eu acho que para ser do Guarani, como foi a última partida da primeira fase, eu gostaria que vocês falassem o bala do Guarani no campeonato. Certo. Não, do América... Com certeza é o amigo do Lélio Gustavo aí. Neto Berola, sem dúvida nenhuma. Do Guarani pro campeonato, é claro que aí vamos dizer que é uma prova de que o Guarani passou um certo aperto. Para mim, o jogador mais regular foi o Leandro, goleiro do Guarani, seguido de perto, até pela volta de contusão do Helder, mesmo ele tendo ficado para trás ali na corrida do França no segundo gol. Mas o Helder, como o João explicou aqui muito bem, teve uma condição seríssima e ele voltou, na minha opinião, jogando bem na medida do possível. Eu acho que o Helder é zagueiro. Não, o zagueiro, isso. Isso. Mas, o goleiro tem quantos anos? O Leandro tem mais de 30. Até posso olhar aqui para vocês. Mas... Nós estamos precisando de um goleiro, sabe? Se você quiser negociar baratinho aí... Pois é, ué, quem sabe. Manda o Mateuzinho pra cá. Não, tô fora dessa negociação aí. Vou ligar pro presidente amanhã. Sim. Mas eu voto pro Leandro, então, no geral do campeonato, como bala. Sim. Olha, eu como bala e sou obrigado a concordar também com todos. Acho que o Nani e o Berola, pelas 348 investidas pelo lado direito, e por ser o pai do ano, né? Então o cara tá sem dormir, tá correndo. Né? Então ele dá banho de menino... Não, eu achei legal. Vou votar nele, que pesa, eu odeio, né? Porque ele fez o gol, né? Então, fazer o quê? No Guarani aqui, eu vou concordar com o amigo Alexandre aqui, porque o Helder, além do retorno, é um cara de grupo sensacional, uma figura. Ele não foi capitão essa temporada, mas ele foi o capitão do acesso ano passado. Mas é um cara bacana. E o Leandro, que é um cara fantástico, mas ainda vou destacar um outro. Talvez até um conjunto, que a gente tem dois goleiros aqui, o Leandro e o Neto, que não é o Berola, mas é o Neto, que é o vice, ó, eu tô com o Temer na cabeça, que é o vice-goleiro. É o goleiro reserva. É o nosso goleiro reserva aqui. Mas é um cara fantástico, excelente, o cara que segura o grupo mesmo, o palhação do grupo, o amigão, e ontem foi o último a deixar o gramado Independência ali, quase que ao apagar das luzes ali. Eu até tirei uma foto, fiz a imagem dele atravessando o campo sozinho. Vou ficar aqui, então, meu voto no Neto e no Leandrão e no Helder de bala. E o outro, como é que é o ruim? O Colatina? Não, Colatina, calma lá. Colatina a gente ainda vai abrir a votação. Calma, calma. Será que o Leandro tem 33 anos? 33. 33 para goleiro ainda dá, hein? Ah. Colatina, que é o pior do jogo. Marcão, como é que foi o voto da galera? Colatina, João Paulo com 10% dos votos, olha só, cara, com 24% dos votos o Diego Jussani, com 30% dos votos o Glauco, e em primeiríssimo lugar, com 36%, Givanildo, o simpático. Givanildo, Marcão, seu voto. Cara, eu vou, o Glauco, apesar de ter falhado nos gols, goleiro a gente sabe que precisa de ritmo de jogo, e por mais que o jogo não valesse nada... cara, precisa de ritmo de jogo. O João Paulo eu já acostumei aqui realmente. Eu não achei até que ele não tenha jogado tão mal ontem, né? Ele já jogou partidas piores pelo América. É uma dúvida cruenta o Diego Jussani e o Givanildo. Eu acho que o Givanildo errou e muito em ter escalado o time titular ontem. Errou muito. era o momento de, a gente vai ser repetitivo, mas era a hora de ver os caras, ver o plantel se movimentando e a gente entender quem são esses jogadores que fazem parte do grupo. Cara, o Diego Jussani, pô, já a segunda partida seguida, é aquilo que a gente comentou no início do programa. Ele acha que joga muita bola, é muito preguiçoso, lento, e não transmite energia, não é um cara vibrante. E ontem, mais uma vez, e com todo respeito ao Guarani, levar dois gols com um jogador a menos, cara, eu vou votar no Diego Jussani. Jussani, para marcar o Thales, seu voto. Eu vou de Jussani também. Vai de Jussani. Dois votos pro Jussani, então, um voto pro Givanildo. Eu vou empatar essa coisa. Porque ontem, com 5 minutos de jogo, eu já tava puto e já falei que meu voto ia ser no Givanildo. Com 5 minutos eu mandei no grupal que meu voto ia ser no Givanildo, porque para mim é algo completamente sem noção. Ele pegar um grupo já desgastado por 10 partidas do Campeonato Mineiro até então e colocar esse grupo para jogar mais uma vez num jogo que não tinha a menor importância para a América. Então, ele cansou um time, vamos ver se na segunda-feira isso não vai complicar a nossa situação contra a Caldense. Dois votos para Givanildo, 2 votos para Jussani. Vamos deixar para os convidados aí para resolverem essa situação aí, João e Alex. Eu podia votar no Glauco, que eu acho que realmente ele foi um pouco inseguro ali em 2, 3 saídas, mas como é o primeiro jogo que eu vi ele jogar, eu não vou queimar o rapaz. Eu vou deixar o João decidir, eu vou votar no Paulão, só para deixar ele decidir. Velho, tanto que vocês falaram aí, eu não quero ver o Jussani nem gritar. Eu vou votar no cara, velho. Eu nem me atrevo a falar em ninguém mais em outro cara, não. E até porque eu tenho uma veinha, que eu sou meio paulista, então eu tenho uma veinha com o Palmeiras. E lá sempre tem aquele Palmeiras da depressão, é o Gilmar. Né, que jogava aí nos 90, então Jussani, Gilmar, não, velho, eu nem quero ver esse cara, eu vou até ver a cara dele pra eu atravessar a rua na hora que eu voltei o Paulão também, achei, além de eu achar que ele também falhou os gols de bola parada, pelo histórico, mas uma pergunta até que eu faço pra vocês, o Jussani chegou agora e já virou capitão do time, como é que vocês explicam isso aí? Nós estamos tentando buscar, nós estamos buscando essa explicação também, mas ele chegou já com a faixa de capitão. A situação do Jussani, ela tem sido uma interrogação para nós, torcedores da América. Eu confesso que eu não acompanhava o futebol dele até então. Ele jogou no Fortaleza ano passado, ele subiu com o Fortaleza, e ele era um jogador atuante lá, ele participou muito da campanha de acesso do Fortaleza. Para esse ano, a gente teve notícia de que a torcida queria a permanência dele lá, e o Fortaleza, não sei se tentou, mas fato é que o América fechou com ele. Então, eu cheguei a ver alguns torcedores do Fortaleza reclamando da saída dele de lá e falando que eles estavam renovando com zagueiros piores e deixando o melhor dele sair, que era o Jussani. Ele chegou no América e a gente teve muita expectativa, muito por esses comentários, por ser um jogador que estava vindo do clube que teve o acesso como campeão, então a nossa expectativa era alta. Eu não sei se no Fortaleza no ano passado ele estava tão fora de forma, acredito que não, mas ele se apresentou no América no primeiro jogo muito fora de forma. E além de fora de forma, o estilo de jogo dele é um estilo muito lento, é um estilo desligado da partida, mais do que lento. Então isso no América tem sido um grande problema. Eu não sei como isso funcionava no esquema do Fortaleza, mas no América não está funcionando. Alguém aí, um de vocês falou sobre Paulão. Paulão é um jogador que tem as deficiências técnicas que todo mundo conhece. Paulão passou por Internacional, passou por Cruzeiro, passou por Vasco. Por onde passou foi questionado, mas no América ele tem sido de longe o melhor zagueiro até agora. Até porque ele tem muita vontade, ele tem muito vigor físico. Paulão, quando coloca na cabeça que ele é limitado, ele consegue entregar um bom futebol. Ele consegue entregar um futebol zagueiro-zagueiro, sabe? Aquele rebatedor de bola. Ainda faz gol. Quando ele acha que tá virando o Beckenbauer, aí que complica. Porque aí ele quer sair jogando, aí ele quer dar um driblezinho aqui, outro ali. Aí perde uma bola, não consegue recuperar. Aí que vem as complicações. Mas ele, quando tá jogando sério e ciente das limitações dele, ele é um zagueiro ok pra Série B. Só para completar, então, o nosso colatinho do Guarani aqui, eu vou dizer com peso no coração, porque é um cara que ano passado arrebentou, mas esse ano não foi por falta de vontade, mas porque as coisas não deram certo, que foi o Pedrinho, que não conseguiu fazer gol, não conseguia. Ele deu um passo importante para a vitória pro alemão fazer o gol na vitória contra o RT aqui, mas pelo tanto de oportunidade que ele teve, ele perdeu, ele teve pelo menos umas 3 bolas decisivas aí, que era para ter salvado o time, mas não criticando o atleta, muito menos a pessoa. Foi porque não deu certo mesmo, e eu brinco que ano que vem ele vai fazer gol de todas as formas possíveis. Porque tudo que era para dar errado, deu agora nesse Campeonato Mineiro. Esse Pedrinho é um que foi, subiu no Vila Nova? Não. É não, outro, né? Não é esse. Não, esse Pedrinho até jogou no Inter de Porto Alegre, na base, nas categorias menores, né? Ele já estava aqui ano passado, né? Eu vou votar, assim, também com peso no coração, realmente, é que sempre nos atendeu muito bem lá e tudo mais, mas na média, para mim, o Magalhães ficou devendo mais até jogando pelo lado esquerdo, lateral esquerdo, jogando de forma sacrificada, né? E ali realmente foi um problema na defesa do Guarani durante todo o campeonato. Para ter que escolher um, né? Então, assim, sem. Falar realmente da pessoa, realmente, mas no desempenho, para não fugir da pergunta, aí eu voto no Magalhães. Uma última colocação para encerrar, que vocês perguntaram aquela hora, como eu recordei aqui, o Guarani ele não tem centro de treinamento. Os treinos são todos lá no Farião, né, no estádio. Lá tem uma pequena academia lá dentro, que é tipo uma masmorra, assim, bacana. esse ano o clube fez uma parceria com o clube aqui e eles fazem essa parte. Né, física também, alguns treinos lá no clube. Ou quando o campo do Farião estava muito encharcado, isso. Não chegou a precisar sair de barco esse ano ninguém, mas aí o pessoal, quando o campo estava mais pesado por causa das chuvas, né, aí era utilizado nesse clube aqui. E uma última coincidência sobre o Farião, que quem cuida do gramado lá é a enciclopédia do futebol, é o Newton Santos, o famoso Pão de Queijo. Inclusive tem esse vídeo lá que nós fizemos recentemente com ele no nosso Instagram, né? Tentar vender o peixe, né? Vendeu peixe. Aí lá, do Grupo Cabiroba, tem um... Vendeu o pão de queijo. Vendeu o pão de queijo. Que é sempre... 22 anos de Farião cuidando do gramado, e o gramado esse ano resistiu bem à chuva, tava um tapetão. Isso. Considerando que ainda tem a escolinha com 150 moleques pulando e jogando bola lá, que segunda e quinta, né? Bacana. O Magalhães foi revelado pelo América, é o mesmo, né? Jogou também no Cruzeiro também. Né? Ele saiu da base no América e foi pro Cruzeiro. Eu acho que ele subiu pro profissional no Cruzeiro, isso. Se eu não tô enganado. Exatamente. Mas ele tem uma passagem na base do América. Infelizmente, no campeonato, eu acho que ele ficou devendo um pouco até pela posição. Ontem foi o único jogo também, durante todo o campeonato, tirando algum pedaço de partida, que ele começou jogando mais à frente. Talvez poderia ter sido uma opção, não dos 3 zagueiros. Eu acho que o time treinou pouco essa opção, mas você tentar com o Magalhães mais à frente poderia ter sido uma opção. Mas aí precisava um lateral esquerdo melhor, né? Sim. Tá com o Bertão, tava curto. Nós temos um bom pra mandar aqui pra vocês, viu? Chama João Paulo. Ó, entrego lá. Um comentário sem maldades ou com maldades, não sei, que em 2016, né, que veio o Spray, o bonde lá da América pra nós aqui, 2017 fizeram uma parceria com o América aí, e veio, como diria na linguagem bolê, veio o bonde aí dos jogadores pra cá. E salve Mauro César, não sei se vocês são bloqueados por ele, nossa, já conseguimos essa façanha. Não, isso não é façanha. Foi o futebol pífio, porque se não me engano foram 8 jogadores aí do América, né? Vitinho, Safadão veio também. Sim. E o Guarani acho que não conseguiu nenhuma vitória. Vocês estavam no módulo 2, né? Isso. 2. E acho que ele não caiu, foi Formiga. Só não caiu porque uma situação parecida agora do Tricordiano, né? O Formiga tinha pedido desistência do campeonato. Como caía um por cada grupo, na época era regionalizado, né? Quem caiu do grupo do Guarani foi o Formiga, né? Então o Guarani podia perder todo. Ele não ganhou nenhum jogo, acho que perdeu a maioria, empatou um ou outro. E tava com o bonde dos meninos do América. Aí o povo ficava com raiva, porque, mas não pode chamar todo mundo de um time só pra vir pra cá. Aí são essas parcerias que a gente, quando dá certo, são boas, né? Quando não dá, a gente diverte aqui. O América também já deu umas dessas pegando jogadores de Cruzeiro Atlético e é raro dar certo. É isso, gente. Já temos quase 2 horas de programa. Opa. Falamos bastante. Coitado, de América. Tem alguns guerreiros. Já estão acostumados. Falamos bastante de América, falamos bastante de Guarani, falamos da partida, mas extrapolamos isso. Acho que foi um programa bem legal para a gente debater essa situação do América. Eu achei legal que vocês estão inteirados das coisas do América aí. Vocês falam bem sobre as coisas. Falam melhor que o Thales. Se quiserem já, já substituir, já estão convidados. E acho que vão Alexandre, dar menos atestado. Aqui, eu falo que ele é o enciclopedista. Ele coleciona enciclopédia, tanto que o cara sabe. Mano. Aqui é um achado. Eu realmente compõe futebol, mas não menos. É humilde. É só 4 tera de cérebro. Aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, o Felipe Minto acabou de mandar aqui, ó. Quando o papo é bom, o tempo passa rápido. E mandou um abraço pra todo mundo aqui. Tá vendo? E fiquei satisfeito que parece que tivemos mais de 7, né? Tá regulando aí, ó. É porque eu pedi o pessoal do hotel aqui, eu coloquei no hotel aqui que eu tô em Itajubá, pra você acesse o decadentes.com.br. Ô, Alisson. Sim. Pra finalizar minha participação aqui. Mandar uns parabéns para um grande americano que completou hoje seus 40 anos. Diz ele que são 40 anos, né? Que é o Jairo, né? Jairo Viana, aniversariante do dia. Meus parabéns. E cuidado, hein, Jairo? Quarentinho, o bicho começa a pegar. Começa a descer o morro. Ô, Marcão, você ainda lembra de 40, como era você com 40 anos? Olha, isso em 1930, quando a Ford lançou o carro. Ô, João e Alex, o Marcão é o nosso estagiário idoso do Decadentes. Estagiário idoso. Mas é isso, Jairo. Parabéns aí, Jairo. Já demos parabéns hoje no grupo. 40 anos aí, grande amigo e grande parceiro aqui do programa. Nosso próximo programa, então, na terça-feira, né? A América joga segunda. O jogo vai ser 8 horas, né? 8 horas. Segunda, 8 horas. Segunda, 8 horas da noite, é um horário melhor. Contra a Caldense. Caldense que tomou um solavanco ali do Cruzeiro, mas está fazendo um campeonato razoável. Só isso, né? Vamos ver se o América consegue manter sua regularidade aí contra os times do interior, espanta essa possível zebra aí, e aí possivelmente o América encara o Cruzeiro na semifinal, e é aí que o bicho pega, é aí que a gente vai ter que mostrar se a gente tem garrafa velha para vender ou não. Sobre o jogo de segunda-feira, nosso programa será na terça-feira, 8 horas da noite, estaremos aqui para falar da possível vitória americana e da classificação, certo? Certinho. Meninos, vocês querem dar um recado rapidaço aí, falando jabá de vocês aí, onde vamos que vocês lá. Estão, quem quiser ouvir, como é que faz, o que que acessa, rede social, tudo isso. Vamos lá, aos amigos aí que estão tendo essa paciência conosco, nós temos o podcast que a gente faz, mas para nos achar é mais fácil procurar lá, Grupo Gabiroba, que aí tem Twitter, Instagram, tem o YouTube e tem o nosso site. Põe lá grupogabiroba.com, Grupo Gabiroba no Twitter, no Instagram, no YouTube, vai achar. A gente tem o nosso xodó, né, que também até foi a maneira que nos conhecemos aqui, tivemos essa oportunidade, que foi o podcast que a gente faz, que é o Dois Tempos, que é uma pegada um pouquinho mais tipo um programa de rádio, né, que a gente tem a trilha, a gente debate várias coisas, fala bastante asneiras também, convidá-los a um dia também estar participando com a gente. A gente faz a gravação aí, a gente combinar um dia também de vocês participarem. O Dois Tempos é só Guarani ou é tudo? Não, o Dois Tempos é tudo. É o que tá na onda aí, o que não tá. É futebol do Vietnã. Isso. Opa, tem futebol de Gibraltar, cara. A gente podia comentar. Pois é, já contamos. A gente tenta pegar uma veia esportiva, a gente não foca só no futebol, mas geralmente a gente faz um debate de início sobre algum tema ligado ao futebol, alguma coisa que tá acontecendo. E depois a gente vai dando aquela viajada, aproveitando, né? Sempre tem um doido ou outro que escuta, tem os que até hoje, graças a Deus, a maioria gostou, né? Dos nossos devaneios. Então, quem quiser ouvir o podcast, chama Dois Tempos, mas é interessante procurar talvez o Grupo Gabiroba, que já vai achar no Instagram, ver as nossas carinhas lindas, como eu sempre brinco. No YouTube tem as nossas reportagens que a gente já fez aqui também. A TV Bugre está acompanhando, quem quiser saber do futebol do interior um pouquinho, pode estar acessando aí. Isso. E o Dois Tempos, né, o nosso podcast, a gente vai ver se amanhã a gente posta nessa narração aí do jogo de ontem, né, no Independência. Você pode achar todos os episódios no mixcloud.com/grupogabiroba, ou então, né, uma boa parte desses episódios já estão no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts também. Você pode procurar lá, podcast Dois Tempos, Grupo Gabiroba. Você encontra, já vamos pro número 95. Não vamos estar marcando vocês lá para vocês acompanharem o nosso sofrimento, né? Começou animado, teve meio desanimado, no final nós tivemos uma empolgação. Exato. Mas foi muito bacana, viu, pessoal? Muito obrigado aí pelo convite, já agradecendo também, mandando um abraço a todos. E quem sabe, fazendo só chamar, a gente participa novamente aí. Aí você leva aquele franguinho flex que você falou que gosta. Vou levar o franguinho Total Flex pra vocês aí. Já convidando pra vir comer aqui, mas tenta vir mais no final de semana, no final do mês, porque aí ele tem ênfase em peixe. Opa! Nessa época da quaresma também deve estar rolando, né? Com certeza. Lá é boteco, não tem pudor, não. Lá o nego come carne na sexta-feira da paixão. E ela também tá mais cheia com os resíduos, né? De todas as iguarias já produzidas durante o mês, né? que realmente fica mais saboroso. Explosão de sabores. É isso aí, agradeço demais a vocês pela participação aqui, foi bacana demais, o programa rendeu porque o papo estava bom realmente, voltem sempre, a casa está sempre aberta, agradeço aí ao Marcão e ao Thales pela participação e até terça-feira para a gente falar mais umas bobagens aqui, certo? Falou! E todo mundo uma boa noite coletiva aí. Um abraço aos ouvintes. Grande abraço. Mais.